Navio Pirata número 39. Vai, Max Rebo, separa do Brasil. Olá, Max Ribeirinhos, estamos aqui muito loucos nesta viagem no navio pirata de número 39, é o podcast da Max Rebo. Meu nome é Pedro Falcão, e à minha frente eu tenho o cara que agora está buscando cinzeiro e vai pegar no microfone, Daniel W. Ponto. Eu mesmo, aqui mais um dia, sob o olhar sanguinário da internet! É verdade. Estou aqui, estou sendo apresentado e acabei de pegar o cinzeiro e agora eu posso fumar tudo que eu quiser. Uhul! Sim. E do seu lado, quem é que tá do seu lado? Do lado do Daniel é o do Roger. Roger. Raoni Marx. Raoni Marx, conte. Hoje, Mussa e Van Depp não puderam comparecer, eles estão mega ocupados, trabalharam essa madrugada inteira, tadinhos. Mas substituímos um Mussa e um Van Depp por um Raoni. Pois é, e ele tá... aqui, está harmonizando. Eles estavam. Antes de você, da gente começar a cantar, não, a gravar o podcast, eles estavam cantando e estavam harmonizando coisas. E agora. A gente estava arrasando aqui. Arrasando. Planejando a nossa carreira de sucesso na música. Dupla sertaneja. Prêmio Multishow 2015. Ah, prêmio Multishow, foi fantástico. Mas estamos começando essa semana muito louca. Nós temos várias coisas para falar hoje, mas começando com o mais óbvio de tudo, que faz parte, por que não, do nosso tradicional, único, inesquecível, inigualável Chorume Watch. O mais chorumento de todos. Exatamente, e já começamos o Chorume Watch lembrando de que o pior já passou, né? O pior já passou. A grande merda já passou. Agora ressaca. O que você fala sobre um país democrático em que ele acha que as eleições são o pior, sabe? Tipo, o pior que podia ter acontecido era a gente discutindo sobre as eleições. Agora estamos todos do mesmo lado, xingando o presidente. Cara, o povo brasileiro é muito engraçado, né? Existe essa coisa de discutir, ou se ama muito discutir política, ou se acha uma coisa completamente patética. É que é muito engraçado que, tipo, a gente transforma tudo em discussão de futebol, né, cara? Tipo, é surreal isso, tipo, pessoas tomando um couro devido às suas posições políticas, tá ligado? Tipo... cara, rolou porrada, não. Sabe o que eu sinto saudades, cara? Quando, tipo, votação era... quando quem você votar era segredo, lembra? Lembra disso? Mas cara? Ainda é, cara. Segredo. Mais ou menos, tá ligado? Ainda era pra ser. Cara, eu sei que mostraram a porra até do Sarney, mano, votando isso, cara. Porque o cara, algum imbecil de um cameraman achou que era ok filmar o Sarney apertando as teclas. Tipo, isso é crime, velho. Você vai preso agora, tá ligado? Tipo... O cara não tem internet, tá ligado? Faz três eleições que, tipo, ó, não tira foto do Enem e não tira foto da urna, porque vai dar bosta, tá ligado? Não pode. O cara vai lá e filmou o Sarney. Mas, enfim, né? Você passaram essas eleições. Quem ganhou foi a Dilma. Dilmão. Foi o time da Dilma. O time da Dilma. O time dos casados. Sem camisa. E aí eles ganharam. E agora, ou seja, o Brasil continua como está na rota para onde quer que esteja indo. E quando você pensa que, tipo, toda a discussão ia simplesmente parar por aí, não. Ela só fica pior. Você achava que tudo ia ser bom. Quando você imagina que o Falcão consegue segurar um isqueiro com os dedos, ele prova mais uma vez que não. Os dedos dele são feitos de bosta. É difícil segurar um microfone, um bong. Falcão, dedos de merda. Não tá segurando tudo isso. Agora eu estou. Agora meu, não, que derrubou doce. Não segura esse bong. Por favor, você não está em condições. Mas então, voltando à política. Voltando à política, tipo, a gente pensou que isso ia acabar, todo mundo ia voltar a ser brother de novo, só que não. Não acabou. Ninguém é brother. Como tá o seu Facebook agora? Assim, cara, tipo... tá caótico, cara. Tá, tipo, bizarro. As pessoas estão se odiando mais ainda. É, tipo, é um atrás do outro. Tipo, umas paradas... luto! Ou tipo, vamos separar São Paulo! Ou, cara, tipo, é muito escroto. Caralho, velho. Tipo, fora toda a xenofobia, né? Pra cima dos nordestinos. Tipo, caralho, cara. De novo. Não é como se isso já não tivesse acontecido. Não, claro, mas é que, tipo, agora parece que... Aquela frase clichê, caíram-se as máscaras, tá ligado? Tipo, tá todo mundo, mano. Tá bizarro, cara. Vamos separar e que não sei o quê. Então, e fica desse separado. Cara, por que que. Qual que é a ideia? Que ideia separatista? Você acha que vai acontecer o que com a sua vida se você separar do resto do seu país? Você acha que as coisas de repente vão melhorar? Tudo é maravilhoso. Eu posso bater em preto e gay de novo. Não, tipo, é como. Os caras estão numa cidade sem água, tá ligado? Falando, Nordeste não. Tá ferrando com a gente. Sem água, tem água, mano. É, eles falam, esses nordestinos estão acabando com a nossa vida, tá ligado? eu vi de uns moleque muito próximos falando, odeio nordestino. Sério? Sai da terra deles e fica tentando ganhar a vida aqui em São Paulo. Por isso que eu amo o meu estado, não saio daqui por... Tipo, mano... Caralho, velho. Mano, não saio daqui por nada. Esse é o melhor lugar do mundo. Caralho, hein, mano. Você conhece a vida mesmo, hein? Você tem grandes ambições na vida, né, amigo? Caralho. Zoadíssimo. E aí, em 2014, sabe? Tipo, ainda esse rolê. Sim. E fora que tem o outro churumão gigantesco aí que é tipo... impeachment, tá ligado? É verdade, tipo, eu tinha esquecido disso. Eu vi eu achei uma coisa, aliás, foi uma coisa muito engraçada, voltando ao assunto merdas que postam no Facebook, né? Isso foi bem hilário, que tipo, eu não sei, tava um post X de um cara X, daí discussão política X, e um cara X também pegou e postou, que tá rolando ditadura e não sei o que, temos que votar agora pros militares tomarem conta da situação. Então. E que não sei o que, daí ele postou um desses baixos assinados da internet, né? Uh-huh. E daí, né, como eu sou meio masoquista psicológico, eu fui parar pra ler o bagulho. Né? Uh-huh. Ainda tava lá lendo, e o cara lá, tudo puta papo, que rolou uma ditadura, uma tomada de poder, os comunistas estão aqui, as únicas pessoas que podem fazer tudo voltar normal são os militares e não sei o que, e blá, blá, os comunistas estão aqui. Cara, eu não acabei ainda, cara. Tipo, mal blá blá blá bizarro. Daí, tipo, assinatura lá, professor não sei quem de não sei o que, Los Angeles. O cara não tá nem aqui, tá ligado? Pois é, cara. O cara não tá nem aqui, velho. E digo mais, cara, o limite pra eles, de assinatura, era... 2 mil assinaturas, tá ligado? Uhum. Tipo, meu, o que que você pretende conseguir Essas 2 mil assinaturas aqui vão mudar o Brasil, você vai ver. Vão provar a opinião pública do país todo. É, exato. Cara, isso não prova a opinião pública. Olha aqui, 2 mil pessoas, tá vendo? O Brasil quer mudança. Pois é, isso não prova a opinião pública do seu quarteirão, velho. Quanto menos uma cidade. Isso era quanta gente cabia no cinema em São Paulo em 1950, tá ligado? Tipo, fazia um cinema gigante. Cabia 2 mil pessoas, tá ligado? É um cinema. É, tipo, gente pra assistir filme. É, cara. Não, tipo, vamos derrubar o presidente. Não, cara, que Deus. Coisa ridícula. Então, né? Daí tá essa porra, né, cara? A galera tá, meu, ensandecida, cara. E outro dia, totalmente não relacionado ao assunto, mas também relacionado ao assunto chorume, achei muito engraçado que me postaram lá no Facebook, obviamente, zoando a matéria. Cara, eles estão fazendo... Sabe, gelinho, né? Gelinho gourmet, velho. É verdade, sacolé, cara. Sacolé, cara. É verdade. O nome do bagulho é Lê Sacolé, velho. Lê Sacolé. Para, cara. Tipo, sério mesmo que você quer dividir São Paulo 10 do mundo? Eu não quero ficar preso num país onde com essas pessoas. É, cara, já falei. A gente tem que sair daqui logo, sair dessa merda. Mad Max. É que, cara, então, essa é a minha única teoria pra qual as pessoas, eu acho que elas votaram no Alckmin, né? É porque elas gostam muito de Mad Max, assim. Elas querem mesmo que fique aqui, assim. Tipo, a única teoria plausível. Pois é. Mas elas deviam ir pro Nordeste. É um pouco mais assim, um pouco lá mais em cima. Real. Eu não sei se eles sabem. É, vocês estão ligados. Mas acho que a pior coisa sobre, tipo... A pior resposta pra pergunta como tá o seu Facebook depois da eleição é, tipo, não está melhor. Não, é. Não tá nem um pouco melhor. É isso que eu acho que as pessoas achavam, que no dia seguinte, gente... Beleza, acabou a eleição, agora a gente só volta a falar de gatinhos. Agora a gente se ama de novo. É, sabe, tipo... Cara, eu prefiro, velho. Eu honestamente prefiro, considerando o jeito que tá agora, eu preferiria, cara, os gatinhos de novo, cara. Tá porque, foda, mano, tá foda, cara. Volta o Nanny Gag, né? Cara, até engraçado que uma mina lá do meu Facebook, ela no fim de semana, ela pegou e falou assim, mano, quer saber? Foda-se, todos os posts que eu fiz vão ser gatinhos e coelhinhos. Quero que se foda, tá ligado? E ela só tá fazendo isso, tá postando gatinhos e coelhinhos agora no Facebook, cara. Eu falei, pô, é isso mesmo, tá ligado? É o jeito, né, cara? É o jeito, porque tá bizarro, cara. A galera tá falando muita merda. Muito mais merda, cara. Muito, tipo, cara. Chegou num nível, assim, que, meu... Assustador, velho. Para, galera. Não, é assustador. Tipo, eu sei que não é a galera do Convés que tá falando, mas eu estou emitindo esse pedido pra vocês poderem, saca, ecoar pela internet. Fala eu mesmo. Bater nos seus amigos que estão falando, não é a melhor opção, é? É, cara, se chegaram, tipo, sei lá, pega e fala no Facebook, para, mano. Chega, para, tio. Para. Chega, maluco. Para, João, chega. Acho que esse devia ser o novo movimento. Hashtag para, mano. Hashtag para, mano, velho. Quando o cara tá falando, você só manda assim, para, mano. É, cara, é uma boa ideia, cara. Cara, é... uma boa ideia. Esse é o movimento. Aí, tio. O hashtag aí, tio, ou hashtag para, mano. Hashtag para, mano. Galera, tá decretado o início do hashtag para, mano. Lembrem-se disso. A gente vai lembrar disso mais tarde. Muito bem. E, pô... Muito bem, então tiveram essas pós-eleições aí, pra quem achava que as coisas iam melhorar, não, elas não vão melhorar. Não. É, o Facebook vai continuar sendo um lugar muito tóxico, uhum. com opiniões tóxicas. Uhum. E pra quem tinha esperança de que o Facebook ia melhorar, tipo, vai repensar a sua vida, né? Porque, sinceramente, olha as coisas que você quer que mudem no mundo. Exatamente, cara, tipo, sabe... Peça por coisas mais justas, tipo, sei lá. Mais justas ou mais... Que façam mais, mais sentido, sabe? Coisas tipo, relevantes. Coisas que possam acontecer, por exemplo. É coisas paz viáveis. Paz na Terra, aliás. Entendeu? Paz na Terra é mais fácil do que paz no Facebook. É pé no chão aí, galera. Pé no chão. Mano, na boa. É, exato. Facebook tá, meu... Face bunda. Muito bem. É, então, esses foram os comentários pós-eleição. Esse foi o nosso chorumão. Chorumão. Foi um chorumão mais light, mas tipo, só esse foi mais de tipo, cansou, né, velho? Não, tipo, é light em questão de quantidade, assim, é. Mas é tão fedido quanto todos os outros. É, exato, exato. Porque só mostra que a humanidade continua um saco. Votando em um ou outro, tanto faz, né? Cara? É, não, exato. Tipo, independente do posicionamento político, tá um saco. Ai, foda. Tá muito chato, cara. Foda, foda. Mas enfim, então vamos fazer um breve intervalo e tentar ser amigos. Por que não podemos todos ser amigos? Por que não podemos ser humanos? Voltamos, todos sendo amigos. Manos. Por que não podemos ser humanos? E agora a gente fala de quem? A gente vai falar de quadrinhos. É exatamente o que o Raoni está fazendo agora. Ele está lendo quadrinhos. Lendo um quadrinho. O Raoni totalmente desencanou. Desencanou de gravar. Parei. Porque estava chegando no intervalo. Deu, não vou ter que falar nada agora. É, mas é um intervalo. Mas é um intervalo mágico, cara. Simbólico. Ele é simbólico. Você não pode falar isso. Você tem que fazer as pessoas acreditarem que a gente para toma gente, um café. Tipo, nossa, deixa eu rever minha pauta aqui. Vou olhar os meus documentos para ver os argumentos. Que a gente tem que falar. Tipo, ok, agora... Não, mas... Agora a gente faz um lanche e daí a gente volta. Ah, mas isso agrega ao lance da temporada parada se as pessoas acharem que eles estão vindo em intervalo de não sei quantos segundos e nosso intervalo não tem nem dois. Pois é. Essa é a realidade. Exato. Mas voltando a intervalos reais e não intervalos reais, é o mundo real. Eu quero falar do mundo real, gente. Mundo real. É, no mundo real nós fazemos quadrinhos. Isso é a mais pura verdade. Como vocês devem imaginar, ou se vocês não sabem, não conhecem, a gente faz quadrinhos, além de podcast. E você pode entrar. Se você chegou agora. Se você chegou, você está chegando agora. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Segundamente. Nós fazemos quadrinhos. E você pode ler todos os nossos quadrinhos no maxribe.com, que é tudo uma maravilha. Grátis. Gratuito, tão gratuito quanto entrar na internet. E aí é só entrar nesse site e você verá quadrinhos de todas as estirpes. Mas ultimamente nós estamos fazendo quadrinho, uma minissérie, né, Daniel? Uhum. Que já se prolonga por um certo tempo. Cara, a gente tá enrolando pra terminar essa porra faz mó cota. Mas acho que esse é que se enrolou porque a gente parou durante algumas semanas. A gente parou, a gente teve que parar. A gente acabou dando uma tropicada ali, mas agora estamos voltando ao fim. Ah, finalmente. Mas eu acho que é um bom momento pra gente ponderar sobre essa série. Uhum. O que você acha? Eu acho que porque muitas pessoas perguntam sobre como começou, o que que foi, como é que de onde que veio essa minissérie que ainda não terminou. Cara, começou quando a gente perdeu meu carro no estacionamento do shopping. Exatamente. Foi aí que começou, cara. E isso que é engraçado, porque foi real mesmo. A gente perdeu e ficou muito tempo e a gente não tava mais lembrando pra onde a gente tava indo exatamente. Cara, as primeiras 5 ou 6 tiras são... São histórias... vida. É, são relativamente autobiográficas, cara. Isso que é real, na verdade. É, a parte da pomba já é outra coisa. É, né? Só a pomba, né? É. O resto... Mas tipo... tinha... Não, e tinha mulher falando, repetindo... O... Sim, né? A mulher falando que tudo era laranja. Tudo era laranja. Era... Isso e, era tudo tipo... real. Mas então, e aí a gente queria fazer essa saga, porque a gente queria mudar uns negócios nos personagens também, né? Uhum. Mas isso é segredo ainda, só quem, quem está ouvindo vai saber. Mas é, a gente queria mudar umas coisas e aí esse tá sendo um bom momento pra dar uma arrumada na casa, né? Sim. Que tá sendo, usando, fazendo essas é, uma série mais prolongada e tal, é uma boa. A gente tava fazendo, sim, um monte de tiras antigamente, né? De games, sim, várias coisas, mas... Aí ano que vem a gente tá pensando em fazer outras coisas, né, também. Sim, também. E é por isso, justamente... Circo. Malabarismo. É, tipo, escola de viajar, circo. Viajar, é, escola de circo. Vamos ensinar viajar, todos a dar cambalhotas. Eu quero fazer aquele lance da bola de cristal, tá ligado? Que o meu, cara tá mexendo contato na mão. Posso falar? É muito brisa isso daí, velho. É muito o quê? É muito brisa isso daí. Cara, tem sempre uns caras ali na Avenida Brasil com a Rebouças. Cara, tá, eu vi um hippie sujo fazendo isso na faculdade, quando eu estava na faculdade ainda, quase joguei uma cadeira nele, porque era 7 horas da manhã. E eu achei engraçado que, tipo, de 10 em 10 segundos, ia aparecendo mais hippies sujos. E cada um fazendo um bagulho diferente. De repente, 10 minutos depois, tinha, tipo, mano, sei lá, 7 hippies sujos. Eu juro pra você, um fazendo malabarismo, um fazendo essa bola de cristal de filho da puta. E tinha um filho da puta ali plantando bananeira 7 horas da manhã, tá ligado? Eu queria jogar alguma coisa pesada em todos eles. Cara, parece... Você sabe o que isso parece? Não. É quase descrever uma... Um show do Teatro Mágico. Cara, foi meio que isso, mano. Foi mas meio isso que também, isso. Mas, tipo, sabe quando você bota... Você tá no The Sims, aí você bota os caras pra ficarem, tipo, se divertindo, façam uma festa. Aí os deles, blá, blá, blá. É, blá, blá, foi tipo, é, tipo isso, parece, cara. Oh! Aí eles batem palma pra alguém plantando bananeira, fazendo uma lavagem. Foi tipo muito randômico, cara. Foi tipo muito... Bugou o sistema ali, tá ligado? Ah, mas o que a gente tava falando sobre os... Hippies. Os hippies. Mas, sobre malabarismo, sobre o que a gente vai fazer depois. Sobre o que a gente vai fazer depois, não tem nada a ver com hippies. Mas quem a foi gente... que desviou a conversa? Foi você, Raoni. Mas o Raoni, justamente que ele está aqui, porque a gente gostou muito de fazer quadrinhos este ano, foi divertido fazer as compilações, também lançar o quadrinho do Raoni, foi uma coisa que a gente se divertiu bastante. Foi muito, muito legal também a experiência que a gente passou pela Gibicon em Curitiba, uhum. Porque a gente descobriu várias formas de se conectar com o público e fazer coisas do gênero. Principalmente com os dedos. Principalmente com os dedos, tocar eles com os dedos e com as mãos. E com os abraços. Com os abraços. Põe um vídeo do He-Man falando: se alguém te tocar de um jeito estranho, diga a um adulto. Daniel, você toca pessoas de jeito estranho? Todos os jeitos estranhos. Você aprendeu a tocar as pessoas com os dedos? Sim, cara. Mas e foi uma experiência muito interessante para todos nós e tal. E a gente queria justamente, eu acho que, fazer mais disso, né? Fazer mais quadrinhos, fazer mais coisas interessantes para as pessoas lerem e consumirem e tal. Uhum. Então, ano que vem, certamente, a gente vai focar bem mais nisso, acho que, do que a gente focou esse ano. Esse ano a gente usou para meio que construir tanto o Convés quanto, tipo, a Max Rebo TV e... o podcast em si, principalmente o Navio Pirata, né, cara? Sim. A gente tá no número 40 já do Navio Pirata, uhum. Quase terminando o ano. E, pô, construímos uma coisa muito legal e tal, mas ano que vem a gente quer dar essa continuidade pros quadrinhos. Você desistiu de falar continuidade? A continuidade dos quadrinhos. A qualidade de vida da população. Assim. Eu acho que... Bom, então, e aí a gente também tá se preparando. A gente teve o Glauber... eu acho que é Glauber. Mandaram uma pergunta pra gente, que a gente sempre pede pras pessoas mandarem perguntas. E o Glauber Borges mandou: caros bucanudos, os nobres lords da Max Rebo estão preparando algum conteúdo especial para as festividades de final de ano? E sim, nós estamos! Sim, festividades! Festividades! Além de fato festividades, a gente está pensando em fazer uma festa, porque visto que em breve estreia o nosso querido R. Kelly, o Trapped in the cara, Closet. Quando estreia essa porra? Vai ser em novembro, cara. Esqueceu disso. É bom a gente lembrar. Então. Precisa ver que dia, cara. A gente precisa. Não faço a menor ideia agora. Mas... Imagina a gente chegar lá e descobre que ele desencanou faz três meses. Já era. Tipo, galera, acho que não achei uma boa ideia. Não, aí a gente faz um crowdfunding, tá ligado? Ninguém assiste isso, vou parar. Daí a gente que, não! home, Robert! Nós somos o maior fanbase do cara, tá ligado? Sim, cara. Mas, enfim, o Glauber Borges fez essa pergunta aí e a gente vai fazer coisas, de fato, no final do ano. Mas a gente vai fazer um quadrinho divertido no final do ano, mais uma dessa minissérie. E essa é uma que a gente tá querendo fazer já faz um tempo. Essa vai ser impressionante. Essa vai ser bem engraçada. A gente já, as ideias que a gente já teve, a gente só ri dessa Sim, porra. Cara. O Doce Lorde. O Doce Lorde, mas vai rolar uma coisa bem, digamos, natalina. Vai ser uma história verdadeiramente natalina. Então, se preparem, porque 2015 vai ser um ano bem de quadrinhos da Max Ribot, assim, e coisas bacanas e artes. Artes são legais. É porque a gente faz arte, arteiro. A gente é artista. A gente é autista. Autista. E o Raoni também, nosso autista favorito. Ranger Verde, favorito da criançada. Você também está cheio de quadrinhos, né, cara? Você gostaria de compartilhar algumas dessas novidades com a gente? Na verdade, na verdade, não, galera. Na verdade, nem tô. Eu comecei a fazer porque não tava fazendo nada e não tinha nenhum trabalho. Daí assim que eu comecei a fazer, começaram a ligar, tipo, a gente precisa de tal coisa. Filha da puta. Daí, mas eu tô, tipo, tem um negócio que eu comecei a desenhar no final do ano passado, começo desse ano, que eu resolvi fazer agora, com os papéis de quadrinhos que eu trouxe do Japão, só que foi muito aterrorizante. Por que esses papéis são especiais, além de serem japoneses? Porque eles são tipo papel quente, que é o papel quente, não hot, tipo o que Clark Kent. Façam essa distinção no áudio, por favor. Que é tipo um papel só pra quadrinhos. E esse você compra, ele tem todas as linhas e as marcações pra você poder desenhar do melhor jeito. É muito lindo e apaixonante. Que foi, tipo, eu imprimi um mais ou menos desse pra fazer o Korn, pra levar pro Gibicon. Só pra ter as linhas, pra saber até onde eu posso ir, porque a pior parte de fazer quadrinhos no papel é você saber até onde você pode ir, tá ligado? Total. Onde eu desenho, como que eu marco as linhas e tal. E esse tem todas ele tem toda uma régua em volta da folha e tal. Caralho, e o papel é muito liso e suave e maravilhoso. E daí, tipo, no sulfite que eu usei pra fazer o corno, quando você passa a pena com a tinta, você vê a tinta espalhando nas fibras do papel. Assim. Sim, sim. E nesse sim. Ela fica, tipo, linda. Perfeito, assim, ela não espalha, assim. Cara. Ela sorri pra você e fala, yes, esse papel é o rolê, hein, cara. Mas é aterrorizante, porque, tipo, esse negócio, ele tem 100 páginas. Então eu comecei só marcando as linhas de todos os quadros, tá ligado? Entendi. Quando eu terminei, é uma pilha muito intimidadora de papel que você tem pra desenhar, tá ligado? E só de saber que você tem que desenhar aquilo tudo duas vezes, porque você tem que fazer os esboços, depois você tem que passar tinta e tudo de novo, depois você tem que apagar isso, que dói pra cacete. Sim. Dói muito apagar, porque você pega, não, agora eu vou apagar tudo, porque eu terminei tudo, daí você faz, apaga tudo de uma vez, daí fica vai uma borracha inteira, assim, sua mão dói, caralho, é horrível. Eu fiquei com um calo quando eu apaguei o corne. Foi aterrorizante. Mas não sei se vai sair no final do ano ou não, mas aguardemos. É, até o ano que vem está rolando já. Ano que vem. Esse daí é o seu projeto, é o Delivery Nights? Não, esse é o Bulkid. Bulkid. Esse é uma história sobre, tipo, heróis que defendem uma ilha. E todos se odeiam. Porque cada um defende uma cidade e eles ficam brigando pra ver, tipo, quem vai defender São Paulo da ilha, tá ligado? Ah, entendi. Que é a cidade maior, e daí fica um xingando o outro. São Paulo da ilha, que merda. É, pra você ver como tá o negócio, tipo, as vantagens. Ai, São Paulo. Mas enfim, entendi. Louco, hein? Louco. Esse era o projeto que você tinha começado ano passado? É esse que eu fiz, tipo, eu rabisquei ele e daí agora eu tô fazendo ele de verdade. Mas entendi. Vai demorar Deus sabe quanto tempo. Ah, louco, cara. Da hora. E o Delivery Nights? Você postou ali um trailer, o Delivery Nights, ele tá dentro de um concurso agora. Do concurso da chique. Brasil Comic Con. Olha só. Que eu achei surpreendente, porque eu achei que tinha o Comic Con já e agora tem outro. Então. Essa vai acontecer, acho que agora em novembro. Vai e ser daí em dezembro. E daí tem a outra que acontece em dezembro. Ah, então é outra Comic Con? Tem a Comic Con Spirit. Foi o que eu acabei de dizer, você me ouviu? Peraí, esse não é da Comic Con Experience, esse? Tem a Comic Con Experience. É a Brasil Comic Con. E a Brasil Comic Con. Essa é da Brasil Comic Con. Exatamente. Ah. Não, é a Comic Con de verdade? Eu não sei. Nenhum deles está pagando direitos autorais. É, tipo, a gente nenhum fica aqui paga vivendo essa ilusão. Mas tudo bem. E daí ele tá nesse concurso agora e vamos ver o que acontece. Que eu não sei o que acontece, na verdade. De verdade. Não é tipo, vamos esperar o resultado. Eu não sei o que vai acontecer antes mesmo do resultado. Eu não sei as coisas que eu tenho que fazer, nem nada. Mas assim que eu souber, eu aviso. Louco. Louco. Mas qual que é a história do Delivery Nights, pô? O Delivery Nights, ele é uma piada, na verdade. O Delivery Nights é uma história de, tipo, uma princesa que tá numa torre e ela fica, tipo, nossa, por favor, me salve. Daí ela manda essa carta escrita, por favor, me salve. Um cara recebe e fala, nossa, alguém precisa salvar ela. E ele manda esse cara de armadura. E com uma caixa nas costas. E é um cara de armadura, tipo, correndo pela floresta, ele tem vários bichos no caminho, ele briga com os bichos e quando ele chega lá, ele entrega uma pizza. E é só isso. É, tipo, essa é a ideia, tá ligado? É, tipo, foi... O que que eu consigo fazer em, sei lá, 8 páginas? 8 páginas, que é um negócio que eu acho absurdo que eles façam. Quando, tipo, ó, o Grandpa fez a melhor história sobre o Wolverine de todos os tempos. Tem 8 páginas. Deu, tipo, o quê? Quê? 8 páginas? É o melhor que vocês fizeram com esse personagem. Personagem, tipo, pois é. Todos os tempos. É, essa é a melhor, melhor do mundo. Ninguém do Wolverine em todos os tempos foram 8 páginas. Ninguém fez nada melhor com esse cara, que é o mais famoso do planeta, assim, tipo, tem 8 páginas. Daí, é só isso, sabe? Tipo, o que eu consigo fazer no menor espaço possível? Dá pra fazer uma tirinha, na verdade. É. Vou fazer. Faça tiras, cara. Faz uma história do Wolverine. Faça tiras pra você ver. Fazer uma história do Wolverine. Faça tiras diariamente pra você ver como é gostoso. É, cara. Que da hora, né? É gostoso pra fazer caralho. Assim. Faz uma história sobre um cara que morre várias vezes. Vou fazer. E daí, cada capítulo eu termino com o obituário. Vamos falar de outra coisa. Mas então, aí eu acho que tem esses quadrinhos. Você já que está falando de Comic Con, nós temos uma novidade que também ainda não está fechada, mas é uma novidade. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas, de fato, vai ter a Comic Con Experience entre os dias 4 e 7 de dezembro. Isso tá fechado, tá, gente? Isso de fato, é verdade. E eles aumentaram a Artists Alley. É igual pedir o prato com nome idiota no restaurante, né? Restaurante. Eu não quero ter que falar Artists Alley. No Alley. Isso que chama de Beco do Artista. Beco do Artista. Beco do então, Artista. O Beco Sujo do Artista... Onde só vê um monte de artista fumando pedra. Exatamente. Fazendo malabarismo. Cara, dá um troco aí, eu te dou uns quadrinhos, velho. Cara, eu desenho uns bagulho pra você. É, velho. Veja umas moedas, por favor. E... Todo mundo com cachimbinho, assim, sentado no chão, agachado, assim. E, enfim, então o Beco do Crack do Comic Con, eles expandiram. Eles expandiram agora pra caber mais artistas fumando crack lá, mais craqueiros. E o que é da hora é que nós conseguimos uma vaga. Então, muito provavelmente a gente ainda está fechando o contrato, tudo, mas muito provavelmente a Max Rebo vai estar na Comic Con Experience. Então, se você perdeu toda a mágica que foi a Max Rebo na Gibicon, cola na Comic Con, talvez. Exatamente, exatamente. Ainda mais que talvez teremos a presença ilustre dele. O rei. O Lorde inigualável. O ser supremo das O Lorde das vendas, Makoto. Makoto! Lorde das vendas, Makoto, provavelmente também estará presente para vender em primeira mão todos os quadrinhos da Max Rebo para você. E vai ser muito louco, a gente vai fazer realmente toda essa experiência. A gente só tá meio assim porque a porra do evento é pago e é caro, né? E isso é triste porque a galera fica meio que não fica com tanta grana pra comprar quadrinho, né? Porque elas deixaram toda a grana na porta. Exatamente. Então, assim, sei lá, levem grana. Sejam ricos e combinam os quadrinhos, acho. Natal que se foda. Se foda, gasta Natal. Tudo na Comic Con. Faz as compras de Natal ali com a gente. É, exato. Faz essas suas compras de Natal. É verdade. Dá pra fazer muitas compras de Natal. Agraciar muitos amigos. Com tudo que tá na nossa banquinha. Exato. Com a gente. Com a nossa presença. Se tira uma foto... Tira uma foto. Não é só pra você ir lá e gastar com os outros, mano. É gastar com a gente. Vocês entenderam essa parte. Isso. Essa ideia. Joguem o dinheiro de vocês na nossa Make it rain on our face. Exato. E, enfim. E agora, você poderia ver em primeira mão justamente todo esse primeiro marketing de Make It Rain da Max Rebo. Então, colhe loucamente. Vai ser louco. E esses são os planos de quadrinhos da Max Rebo pro próximo ano. É assim, a gente vai, obviamente, a gente já tem algumas coisas boladas aqui e ali. Tem uma coletânea que a gente ainda não pode falar também, mas tem uma coletânea que... lá, cara. Mas a gente também vai ter uma coletânea muito interessante sobre Cavaleiro do Zodíaco. É sobre... só sobre os Cavaleiros Negros. Exato. Ops. Não, já fizeram essa. Já fizeram essa, é péssimo, inclusive. Era racista, o quê? Era um pouco racista. E vai ser... enfim, e aí vai rolar isso, quadrinhos loucos, colem no Comic Con Experience. E vamos para mais um intervalo para falar de outras coisas? Vamos, eu vou lá pegar o meu lanche e rever a minha pauta. Beleza. Eu vou andar o café. Vá. Voltamos com o navio, que é pirata e é navio, e é Max Rebo falando pra vocês em ondas digitais. Entrando no seu cérebro que nem crack, cara! Exatamente que nem os artistas da Comic Con. E nós estamos aqui para falar de um assunto sério, apesar de tudo. Se a gente falou que não é oficial porque a gente ia falar esse negócio dos craqueiros da Comic Con. Então se a gente não tiver lá é por causa disso, porque os caras ouviram esse podcast. Eles ouviram esse podcast então vão descontar na gente. Ei, senhor Comic Con XP, é uma brincadeira. É, tá? Brinks, velho. É Brinks. Mas enfim, a gente quer vender os quadrinhos assim, deixa a gente trabalhar, vai, senhor Comic Con. Mas enfim. É tipo ir da Harley Davidson, senhor Harley. Temos um problema com a moto. É que nem chamar o personagem principal de filmes com o nome do filme, né? Tipo, o Duro de Matar, tá ligado? O Duro de Matar é foda, cara. Mas muito bem. O Duro de Matar. A gente, falando de matar... Mel Gibson. É engraçado que a gente referenciou o Mel Gibson duas vezes nesse podcast, né? O Mel Gibson não é o... Mel Gibson. Duro de Matar. Não, é sim, cara. Mel Gibson é uma máquina mortífera. A máquina mortífera. É verdade, máquina mortífera. Eu tava confundindo. Esse é o Bruce Willis, cara. É o Bruce Willis. Só a gente fala outra pessoa e fica decidido que é essa. Assim. Daí tá todo mundo em casa, tipo, não, é outro. Tipo, não, que Bruce Willis, seus idiotas. Duro de Matar é o Christian Bale, cara. Mas enfim, é assunto sério, né? Ah, é? Poxa. Começamos bem. Eu sou o Duro de Matar. Referenciamos Mel Gibson duas vezes. Caralho. Bom, agora a gente referenciou Mel Gibson duas vezes. Vamos pra outro intervalo. Pra voltar direito essa bagaça. Não, vamos lá, voltamos falando. Temos assunto importante que tá rolando esses dias. E é bom que culminou com algo, uma coisa interessante que aconteceu ontem também. Que é sobre o Gamergate. Gamergate. Caralho. Então é o seguinte, a gente já vai... caralho. A gente já vai puta avisar... Puta que pariu, hein? Foi a vinheta. Né? Se toda vez que você falar Gamergate, o cara da mesa de som toca... Ei, caralho. A gente precisa pegar uma mesa de som. A gente precisa. Disparar os boing? Mas, enfim, Gamergate, então a gente já vai avisando que se você estiver de saco cheio desse assunto, é disso mesmo que a gente vai falar. Você pode pular pra frente se pode quiser. Pode talvez pular pra frente se você quiser, não tem problema. Seu... Pula pra frente, vai. Mas, eu acho que chegamos num ponto bom, assim, num ponto alto, um ponto que já está... sendo discutido amplamente o Gamergate, dá para se ter uma boa dimensão do que acontece, do que não aconteceu e do que pode acontecer ainda. Falei bonito, né, Rony? Rony ficou orgulhoso de mim agora. Mas e justamente como eu falei, ontem foi interessante porque a Anita Sarkeesian, que é uma feminista, uma... historiadora de várias mídias, ela já estudou filme, ela já estudou, agora ela está estudando a mídia de videogame, uhum. E ela fala sobre feminismo na mídia e tudo mais, e ela faz, para quem não conhece, ela faz uma série de vídeos sobre representação das mulheres e clichês e tudo mais no mundo dos games. E ela é muito criticada, ela era muito polemizada no começo por uma série de razões que nenhuma delas vem ao caso agora. E, de repente, usaram ela como uma grande... Pegaram ícone. Ela pra Cristo. Pegaram ela pra Cristo, ela Sim. virou o bode expiatório de tudo o que é de errado no videogame do mundo e que os caras dos Gamergates querem... falar, que usam para falar que a ética no jornalismo de games está quebrada, está corrompida. Então, para quem não lembra, tudo isso começou por conta... A gente já falou sobre isso aqui num navio pirata, que eu não lembro qual que é. Mas o Gamergate, tudo começou quando pessoas que se sentiram ofendidas pessoalmente porque aconteceu aquele soltaram informações sobre a vida privada da Zoe Quinn pela porra do ex-namorado dela, e que é uma desenvolvedora do Depression Quest, que é um jogo de narrativa interativa, né, online, que é interessante. Aí, ó, esse daí é o soundboard do nosso... Caralho! Esse caralho é foda. Daquele jeito! Uepa! Mas enfim, e a Anita Sarkeesian, ela apareceu na porra do Colbert Report, que pra quem não conhece é um programa de humor informativo, falando humor sobre notícias, crônicas, digamos assim, que com o Stephen Colbert, que é um cara que ele faz esse personagem conservador pra caralho da mídia americana, e aí ele sempre entrevista uma galera descolada pra, tipo, meio que brigar com elas, assim, sabe? Tipo, fazendo meio que uma paródia do Bill O'Reilly, assim, sabe? E aí ele começa a entrevistar a Anita Sarkeesian, e é muito interessante porque ele faz bem o papel típico do que é o gamer gator, assim, parece, né? De fazer todas essas coisas. Não, mas por que você... Primeiro começando pelo mais óbvio desses caras que... Ah, por que você mexeu nos meus games? Eu gosto de peitos. Eu sou um homem. Como assim você não quer que eu jogue jogos que as mulheres usam armaduras que só cobrem um mamilo, tá ligado? Eu gosto de ver isso. Por que você não deixa? Exatamente. Passando primeiro por isso, por essa estereotipação, mas esse... Nem estereotipação, essa classe de pessoas que acham que, tipo, videogames é só diversão, cara. Eu não tenho nada a ver, foda-se, mano, tem que ter umas minas mesmo. Tem que ter umas minas mesmo. Videogame é só diversão. É só diversão, cara. Ei, caralho. Caralho. Mas, enfim, e aí... Desde esse personagem, ele passa também pelo... Aquele que fala, não, mas isso é uma questão de jornalismo, de ética do videogame, de ética do jornalismo de games e tal, porque vocês, jornalistas, são todos corruptos e tudo. E, tipo, e esse é um ponto muito interessante que dá pra se fazer agora que passou, as coisas estão passando, as coisas estão mais calmas, que o Gamergate, ele começou acusando, falando, não, nós só queremos investigar o que acontece nas profundezas do jornalismo de games, nos bastidores. E, tipo, e por mais que a gente fique longe, nós, jornalistas de games, ficamos lisonjeados quando pensam que nossa vida é uma grande aventura do James Bond, cheia de conspirações e, tipo, nós transamos com outras pessoas para conseguir informações, sabe? Poxa, quem dera que fosse assim a vida, né? Aventura todos os dias. Todo mundo trabalha no TMZ, tá ligado? Exato. Eu vou seguir esse desenvolvedor de jogos, ver tudo, todo Doritos que ele tá comendo. Exatamente, tipo... Não tem, não é assim, sabe? E apesar de a gente se sentir lisonjeado, isso é uma grande babaquice, né? Porque não, nunca foi uma questão de ética de games. Essa questão foi efusivamente e instantaneamente refutada assim que saiu essa ideia de que a Zoe Quinn estava tendo relacionamentos com pessoas para conseguir boas notas do jogo dela. Só que, tipo, meu, no jogo dela nem teve nota, nem teve review de porra nenhuma. Ninguém sabe que ela fez um jogo. É mulher. Tipo... Caralho. Aí, ó. Ei, caralho. Uepa! Ei, Raul. Pare! Caralho, Daniel é uma soundboard ambulante, né? Você aperta a barriga do Daniel, ele solta uma dessas. Mas... a barriga, eu roto o peido, cara. Faz parte do soundboard também. Mas, enfim, então, claramente, e se você for ver a forma como eles estão protestando mesmo em relação a essa coisa de ética, porque é um absurdo isso, eles estão corrompendo os meus jogos, sabe? Porque, puxa, aliás, o Colbert dá a melhor de todas as respostas para toda essa ridícula, essa ideia ridícula de ética de duvidar da ética do jornalismo de games. Tipo, ele fala, porque imagina que absurdo se a gente duvidasse da ética do jornalismo de Hollywood. Mano, tipo, né? É a mesma coisa, uma porra de uma indústria de entretenimento de bilhões e bilhões de dólares. Tipo, mano, não é uma questão de ética, é um produto, cara. É a arte, claro, é a arte e tudo mais, é um produto artístico, ok. Mas, cara, é um produto, não se esqueça disso. No final do dia é apenas um produto. A gente chama de indústria por uma razão, sabe? E tem isso, tipo, essa coisa de ética e tudo mais. Cara, não é. É muito viajar mesmo na maionese e achar que troca-se favores por dinheiro e tudo. Não, cara, quando isso acontece, todo mundo do jornalismo fica sabendo, isso é abertamente falado e as pessoas são. Excomungadas do jornalismo de games, assim. Então, não tem. Isso não é uma coisa pra se preocupar. Inclusive, eu sempre falo isso sobre essa coisa de ética de jornalismo de games e tal. Pô, eu conheço amigos que trabalham com música, que trabalham com crítica de cinema e tudo mais. Meu, juro pra vocês que. Todos eles falam, eles mesmos falam isso, que o jornalismo de games é um dos mais éticos que tem. Você pode ter certeza, qualquer jornalista de música tá doido pra receber umas coisas de gravador ou receber alguma coisa de músico. Tipo, não, mano, você tem um CD, manda aí, eu quero ouvir muito seu CD, foda-se. E vai curtir mesmo o CD e tudo mais. Sim, normalmente é mó comprado essa porra toda. Normalmente é bastante comprado. Uhum. Sempre, não é à toa que você ouve muita coisa de fala de jabá e tudo mais. Existe mundo pra da caralho. Música e jabá pra porra. Mas de videogame, cara, primeiro que o jornalista de games já ganha muito pouco. Uhum. Essa é uma primeira mitologia quebrada que acho que... não, jornalista de game é foda. Nossa, ganha várias coisas. Boquete o dia inteiro. Tipo, não é, tá ligado? É jornalista de videogame, não é o Big. Tá ligado? Exatamente. É rapper, tá ligado, cara? Não é assim, cara. E é mó zoado. É tenso, assim. Tipo, a maioria das condições de trabalho, a maioria das pessoas de jornalismo de games que eu conheço, e de jornalismo em geral, é uma merda. Sim. E é muito trampo, pouco salário e sempre assim. Mas enfim, então não fique duvidando, porque isso é até ofensivo, assim, você ficar. Não, porque eu tenho certeza que o fulano conhece o cara tal, e aí ele certamente está falando bem. Tipo, meu, a vida não funciona assim também, sabe? Tipo, pô, se você é jornalista, você tem que estar inserido na cena do que seja que você reporta, tá ligado? Se você é um jornalista de crime, você vai conhecer a galera da polícia, porque sim, você tá em contato com eles. Tem que falar sobre o bagulho, tem que entender do assunto pra falar do assunto, tá exatamente ligado? Se você é jornalista de games, você tem que conhecer desenvolvedores e tem que ser próximos, não próximos, tipo, meu Deus, pronto, faço tudo que você mandar, mas tipo, você tem que entender o artista, você tem que estar próximo dessas pessoas. A gente tem que estar próximo dos assessores de imprensa, porque a gente tem que manter um bom relacionamento com os assessores de imprensa. Mas isso não quer dizer que a ética está corrompida. Tipo, a ética, meu, preocupe-se com ética de, sei lá, de jornalismo de política, entendeu? Não de jornalismo de games, cara. Não tem. Isso é muita paranoia, muito chapéu de alumínio, como diz o Daniel. Sim. Chapéuzinho de alumínio pra todo mundo. Mas eu tô falando muito de Gamergate. Você assistiu o Steven Colbert Report, e você está também bastante a par do Gamergate, né, Raoni? Bastante. Conte aí o que você acha de quando você viu, começou a aparecer essa hashtag, essas bosta e tal. É porque eu acho foda, porque tipo, é um negócio que não entra na minha cabeça, igual vamos separar o Nordeste do Sul do país. Tipo, em 2014, como que os caras vão atrás de uma mina que faz vídeo falando... A mina faz um vídeo falando, vocês estão tratando mulher igual objeto aqui, ó. E daí ela mostra um vídeo do jogo dos caras falando, tipo, tratando a mina igual objeto. Objeto, tipo, aí, olha esta puta que joga para ela. É, aquele tipo... clássico do Dragon Age. É muito engraçado, porque... E o que é foda são esses argumentos que esses caras usam, né? De tipo assim, não... pra defender, sabe? Tipo, não, mas isso é um caso específico. Cara, são vários casos que acontecem isso. Não estou dizendo que todos os jogos são machistas. Quem mexeu nos meus jogos? Não, mas tipo... sabe, só... certamente existe uma questão pra ser debatida aí. Conforme que você vai melhorando a discussão da coisa, né, do meio, mais crítico você é aquele meio. E, tipo, claramente a gente precisa revisar como a gente como muitas personagens femininas são tratadas. Mas isso é geral na sociedade, não é só nos videogames. Todo mundo, o mundo está passando por esse processo de, tipo, feminização. Vamos ver qual que é necessário, entendeu? Mas isso que é foda, você tá lá na frente, o negócio é, tipo, a mina faz um vídeo falando, trataram mulher igual objeto nesse jogo, e daí ela mostra uma cutscene do jogo, de um cara tratando a mulher igual objeto. E daí alguém fala, tipo, você vai morrer. Essa é a resposta, sabe? Tipo, como, o que aconteceu no meio? É, pois é. Como... Pois é. Como que você quer que a mina morra? Porque ela tá falando, ah, ia ser meio legal se não fossem, tipo, um misógino filho da puta. Se, ia ser legal se você não fosse um babaca. Os caras, ah, eu vou matar essa mulher. É, tipo, tipo, eu odeio tanto que você está falando que eu vou te matar pra provar que os games não são um problema, não tem um problema de sexualização. É, tipo... Tipo, puxa, como assim, são mano? Só problemas de psicopatas. Como, então. Em que conversa você tá que você achou que essa era a melhor resposta, sabe? É, tipo, em que mundo você viu? Então, e é isso que é engraçado também, porque muitos falam, ah, mas sabe, você, a internet é assim, ah, as pessoas ficam ofendendo uns aos outros, né? Por isso que se chama polícia, isso não é um, não estão ameaçando de verdade. Não, mas é tipo... Porra, a polícia recebeu ligação de bomba, de atentado então, de bomba, entendeu? Então, essa aqui é a fita, tipo, beleza, a internet é assim, a internet é pode uma bosta, trote, pode é o maior trote, de bosta cheio de gente muito mala, tá? Isso é verdade. Mas, cara, essa mina recebe umas ameaças pesadíssimas, e não só ela, como sim a família dela, tá ligado? Tipo... E outras desenvolvedoras também. E outras desenvolvedoras também, é um bagulho pesado, tá ligado? Tipo, a mina não pode ir pra uma faculdade fazer uma palestra que a faculdade já começa a receber ameaça de bomba, ameaça de cara querendo promover tiroteio no bagulho. É foda, cara. Isso vai além da trollagem comum da internet, tá ligado? Exatamente. E são pessoas que conseguem arranjar o endereço. Não é só bullying, tá ligado? Exato. É, tipo, é uma galera que consegue arranjar o endereço da mina, consegue arranjar o nome dos pais da mina. Rola um terrorismo bizarro aí, saca? É terrorismo mesmo. Não, então, e tudo isso porque tem-se essa ideia de que ela não está sendo honesta sobre falar sobre os jogos. Mas o que você quer... Sabe, ela tem um objetivo muito claro. Que é, puxa, eu vejo todas essas questões de patriarcado na sociedade se refletindo nos jogos, e eu acho que a gente deveria discutir isso se nós somos um meio pra frentex, né? Se, porra, se nós somos um meio novo e tudo mais, a gente deveria estar discutindo esse tipo de coisa. Se você quer se achar inteligente, acho que você devia pelo menos entrar na conversa. É, exato. Pelo menos vamos debater. E não... Você está errado e eu quero te matar, sabe? E você tem que ser silenciada, sabe? E eles ficam falando de liberdade de expressão. É o tipo de gente que adora clamar por liberdade de expressão, sabe? O PC tirou toda a minha liberdade de expressão. Eu não posso falar mais nada. Isso é o mesmo pessoas que vão falar, tipo, é melhor voltar ao golpe militar. Tipo, decide de que lado você tá. O que eu acho mais foda é o custo-benefício, sabe? Sim, uma sim. Mina fala, ia ser meio legal se a gente não tratasse mulher como objeto nos jogos. Sim. E o outro fala, tipo, o quê? Você não pode tirar essa parte dos jogos? É a melhor parte. Tipo, igual a parte que o Mario... O da hora não é se pular os bagulhos e matar as tartarugas e, tipo, ufa, escapei. É tipo, se você tirasse a bunda da Meryl do Metal Gear, o primeiro, tipo... O que que ia acontecer com o jogo? Acabou! É isso, a graça né? era eu ver a bunda. Eu zerei várias vezes pra chegar naquela parte. Tipo, como que você ameaça uma mina de morte quando ela quer tirar uma parte do jogo que não faz parte do jogo? É, então, exatamente, cara. Não, e não só isso, assim. Negar que exista uma questão machista, uma questão do patriarcado e blá blá blá na sociedade, tipo, é ser muito burro, assim. É ser ou ter má fé ou ser realmente ignorante, assim. Porque... não é só uma questão, como eu falei, não é só uma questão dos games, entendeu? Existe essa questão do machismo na sociedade, é um problema que está sendo debatido mais do que nunca. O feminismo já é uma coisa que existe há muito tempo, não é? Estão queimando o sutiã faz 40 muito, anos. Exatamente. E então não é uma surpresa, não devia estar surpreso. Ah, puxa, essas mulheres querem direitos? Ah, puxa, que coisa, essa, né? É outra, né? E o pior é que, tipo, são os moleques de 15 anos que estão, tipo, o quê? Vão tirar os peitos dos videogames? Sim, sim. E aí é engraçado que tem também essa ideia de, tipo, ah, não, mas essa... aquela velha noção do feminazi, né? Ah, não, tem essas minas aqui, elas querem... Elas odeiam homem, elas falam pra, tipo, elas disseminam ódio elas contra os homens. Elas odeiam homem, é a melhor frase. Elas disseminam ódio contra os homens e tudo mais. Eu falei, meu, em primeiro lugar, tenha muita atenção o que exatamente essas pessoas estão falando. Se ela tá falando assim, os homens realmente são responsáveis por várias mortes das mulheres na sociedade, ela não tá falando os homens são todos maus e eles vão te matar. Todos os homens têm que morrer no lugar exatamente, das mulheres. Exatamente, são papos bem diferentes. O que ela apenas tá falando é até o óbvio. Sim, existe o machismo na sociedade e as mulheres são oprimidas por conta disso. Tipo, é o mais básico. Isso é um fato. Isso não é uma coisa que é a sua opinião. Ah, mas eu acho. Não, você está errado. Não tem direito à opinião quem acha que machismo, racismo não existe. Não tem direito à opinião. Isso não existe no Brasil, Falcão. Isso não é exatamente. E não tem direito à opinião. Então, rola essa ideia tal de, ah não, mas ela odeia homens e tudo mais, e, tipo, então tem que ter muito cuidado pra ver se realmente é isso que essa pessoa tá falando, e também tem que também lembrar, cara, que quando o homem fala, tipo, ah, mas ela tá falando, ela tá semeando ódio contra os homens, é a mesma coisa que o branco falar que você se sente sofre estou com medo, vou pra Miami, sabe, sinto preconceito por ser branco, eu sou branco, já sofri racismo, já sofri racismo sendo branco, tipo, é a mesma coisa, entendeu? Não é assim que funciona, cara. É um lado da sociedade oprimido, o outro não é. É histórico, é uma questão histórica. Tanto que eu gosto muito que o Gus fala. O Gus Lanzetta, ele tem uma piada, tem um beat que ele faz no stand-up dele, no show dele, que ele fala, tipo, ah, eu entendo a galera que não quer cotas. Não tem problema, você não quer cotas? Você acha meio injusto? Não tem problema. Então, mas faz assim, ó. A gente tira as cotas. Mas durante 50 anos, os brancos não podem ir pra escola. Pronto. Exatamente. Acabou, entendeu? É isso aí, pronto. Aí já nivela a sociedade, entendeu? A gente tem um monte de caras que não tiveram recursos, aí a gente passa esses mesmos empecilhos pra vocês. E a mesma coisa com... Isso tem a ver também com o papo da Anitta Sarkeesian em relação ao machismo também. Tipo, claramente existe uma opressão. Tipo, claramente ela só tá falando, ela não tá nem atacando ninguém, nem apontando o dedo, falando, vocês da Ubisoft fizeram um jogo tal. Não, ela só tá comentando, ela tipo, ela tá analisando criticamente como uma acadêmica. Exato, tá, ela pegou cenas dos jogos e falou, ó, isso e tal, representa isso, e, mano, me incomoda. Tipo, ela falando a maior de boa possível, assim, e a galera, tipo, ah, você é uma puta, precisa ser calada, eu vou explodir sua faculdade, encher sua família de bala. Tipo, cara, pra que tudo isso, velho? Pois é. Vai fumar um beck, vai socar uma bronha, sei lá, mano. Cara. Fica de boa, sabe? Joga um game, velho. É, sai pronto, tá ligado? Vai jogar um videogame, caralho, faz sabe? Qualquer coisa, só fica sussa aí, tá ligado? Não, e é engraçado, assim, quando uma mulher chega e fala assim, olha, eu acho que essa forma que você tá sendo tratada, todo o meu gênero, como historicamente acontece, tipo, você para e ouve, caralho. É o mínimo que você pode ter de respeito, sabe? Não, e mesmo se você não concordar com certos pontos aí da discussão... Da representatividade. Do que ela tá falando, tá ligado? Tipo, não pegue e vira pra psicopatia e genocida, tá ligado? Pegue e senta e conversa. Tipo, essa mina obviamente tá abrindo uma discussão ali, tá ligado? Ela tá dando espaço pras pessoas pegarem, trocarem ideias e conversarem, tá ligado? Tipo... Verdade. Tipo, não é, obviamente, o ponto fundamental do que ela tá falando ali, tipo, é real. E que nem o Falcão falou, tipo, não tem como discutir com isso, tá ligado? Não, esquece. É tipo, é negar o holocausto, tá ligado? Exato. Agora, se machismo, tem... Tipo, agora, se por algum motivo você discorda, troca uma ideia, cara. Se discorda da forma em si que isso foi, digamos, retratado, ou você acha que não, não é isso e tal, beleza, você pode discutir, mas tipo... Conversando, tá ligado? Não negando que isso é uma coisa que não existe na sociedade. É lógico, exato, assim. Exatamente, cara. E também, voltando àquele negócio do tal do Gamergate, o que, que é essa hashtag, quantas pessoas usam e que as pessoas discutem, muitos ainda falam, mas isso, ai Falcão, Falcão, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com machismo. Ah, você. Isso daí tem a ver com ética de games mesmo. É isso que a gente só quer conversar sobre e tudo mais. Tipo, além de tudo bem, vamos supor que realmente é isso que seja. Tá. Não é. Simplesmente não é. Porque se o movimento começou assim, esquece, esse movimento já foi cooptado por um monte de gente que quer atacar mulheres na indústria dos games. Já foi cooptado. Se o seu, realmente, a sua preocupação é. Problemas no jornalismo de games, beleza. Então você faça uma nova hashtag que não esteja associada a essa merda do Gamergate. Exato. Procure outra coisa. Se você quer discutir isso, beleza. É uma discussão válida. Vá perguntar outras. Vai falar. sei lá, ou inventa outra hashtag, caralho. Sim, cara. Inventa outro grupo, faz outra coisa. Porque Gamergate já foi cooptado por um bando de pessoas que estão denegrindo a imagem de mulheres na... Um bando de pessoas que ficaram bravas porque tem uma mina transando. É, em primeiro lugar. Apenas, tá ligado? Em primeiro lugar. Que, cara, sério mesmo, pois tá é, ligado? Pois é. Então, tipo, não esqueça isso. Assim, é a mesma coisa que achar que os movimentos, como se diz, os protestos do ano passado, eles começaram lá com o MPL e com a galera dos movimentos sociais de esquerda pedindo a diminuição das taxas do transporte público, esse tipo de coisa. E ele começou desse jeito e foi para parar em O Gigante Acordou, na Pátria Amada Idolatrada. Tipo, não os partidos, rasga a bandeira Pátria dos partidos. Amada Idolatrada é da hora. O Gigante Acordou era slogan da Johnny Walker. Só pra lembrar, era slogan de whisky. Pois é. Mas pois teve um cara que colocou na noite do último domingo, depois da eleição, tipo, ah, Dilma foi reeleita, os caras, luto, não sei o quê. O cara mandou, pelo visto era só pelos 20 centavos mesmo. E era só pelos 20 centavos, isso, mano. Isso que eu ia falar, cara. Tipo, o que eu vi de imagem assim no Facebook foi impressionante. Pelo visto foi só pelos 20 centavos mesmo. Então, né, tipo, sim. Tipo, isso nunca foi uma discussão. E conseguimos. Tipo, esse era o objetivo. E vencemos. E vencemos, inclusive. Cara, tipo, agradeça que você paga 3 contos no museu. Sim, exato, agora, cara. Tá tipo, foi pelos... Quem falou pra você que não era, tá ligado? Exatamente. Tipo... Não, tem essa ideia de também de, meu, é um movimento que todos nós deveríamos nos preocupar, não só esse é do Brasil que eu tô falando, mas desse do Gamergate mesmo. Todos nós deveríamos, isso é uma preocupação pra todos que amam videogame. Não é, tio, a causa é tua. Vai que é tua, entendeu? Não fica chamando os outros e clamando, não, porque isso é importante. Não é. Se fosse, você não precisava contar. Tá? Exatamente. Você não ia precisar me convencer. Se fosse, você não ia precisar me convencer. De... Exatamente. Não, Falcão, na verdade, o céu é de outra cor, tá ligado? É porque você não tá vendo, mas você devia, sabe, refletir e olhar porque, ó... Exatamente. É meio vermelho, sei lá. Exatamente. Tipo, mano, exatamente. Não... Não é. Se o bagulho fosse... Eu acho que o negócio é pegar aquela cena do É do Dragon Age? E botar tipo, aquilo no loop. Não. Tipo, é aquilo. Ele fala, tipo, peguem uma mulher, nós não estamos tendo uma festa. E põe, tipo, um negro, sabe? Tipo, peguem este macaco. Não é pra gente ficar de boas enquanto alguém trabalha. Exatamente. Porque o negócio substitui, é isso, tá ligado? Isso. Tipo, é como se fosse um cara, tipo, chamando um negro de macaco... E não é um jogo sobre escravidão. O negro não tem nada a ver com esse jogo. Ele não vai bater em ninguém. Ele não tem escolha. Ele é apenas tipo, um objeto. Ele só aparece pro cara gritar isso, sabe? Tipo, grab a whore! Grab a whore! É, tipo, não, é igual você falar que, tipo, não, a gente não pode discutir o papel da mulher no videogame, é igual você falar, não, tipo, não pode ter jogos interraciais. Né? Tipo, exatamente. Tem que ter os jogos pros negros e os jogos pros brancos. O Colbert faz essa brincadeira também. Mas por que vocês não podem ter os seus próprios jogos? Vai lá fazer o jogo de menina, tá ligado? Tipo, não, mano. Não é assim que funciona. Eu acho que o mais foda é, tipo, por que você não pode separar um negócio de, tipo... Quem tá batendo punheta jogando videogame ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo, não. É foda, não cobre o peito, porque senão o que eu vou fazer com esse jogo? Exatamente. Tipo, mano, cada coisa é uma coisa, tá ligado? Pois tipo, é, cara. Pois é. Tenso. Multitask, cara. Multitask. Mas, enfim, é isso. Gamergate, isso tudo é uma bosta. Procure esses vídeos da Anitta, porque ela tá esclarecendo muito. E eu fiquei, sinceramente, eu fiquei bem orgulhoso de ver que, tipo, ela não só, tipo, se sobressaiu as ameaças e tudo mais, mas, tipo, ela realmente, tipo, beleza, é pra ser o símbolo, é pra ser o saco de pancada? Vamos aí, mas eu vou responder a todos vocês. E ela tá respondendo, tá indo sabe, foi chamado pra porra do Colbert Report. Deu entrevista pro New York Times esses dias, tipo... Tá repercutindo, tá repercutindo, cara. Recebeu ameaça de bomba. Recebeu ameaça Eu vou me sentir muito famoso se eu receber uma ameaça de bomba. Tipo, yes! Mãe, eu venci na vida. É o nível pro Gibicon. Esse filho da puta precisa ser calado. Vou explodir ele e fuzilar a família inteira. Eles estão tentando fazer quadrinhos. Matem! Exatamente. Bom, e pra quem não conhece também, o nome do canal dela é Feminist Frequency. A gente posta depois no Tumblr pra todo mundo ver. Eu vou na descrição mesmo do episódio de hoje, do coisa, eu boto ali o link. Já joga lá que é bem legal. Tem vários vídeos bem bacanas. Ela fez vídeo pra caralho. Pra caralho. Nossa, a mina é boa pra caralho. Sério? Você assiste ela, tipo, não tem como você negar que ela sabe tudo que ela tá falando, que ela tá totalmente certa. Ela tem todas as provas. É, tipo, o melhor canal do mundo. Não, e pros otários de plantão, ela manja de videogame pra caralho. Não, isso que é engraçado, ela nem precisava. Porque ela explica tudo e ela analisa tudo de uma forma tão acadêmica. Sim, sim. Ela não precisa ser gamer. Não, mas o que eu acho legal é que, tipo, ela manja de videogame, já lima esse argumento imbecil da maior parte da galera. É uma menina, ela nem sabe falar nome de 3 jogos. A menina consegue falar nome de 3.000 jogos, cara, se deixava. É, cara. Saca? Não, tipo, então não tem muito como você criticar ela. Aliás, tá, isso foi engraçado, né? Porque no Colbert Report ele pergunta: ah, é? Os jogos são machistas? Então me fala 3 jogos que são assim. E ela, tipo, então, na verdade, ela tenta explicar o conceito todo do que ela tá tentando analisar. E ele, não, mas peça 3 jogos. Não, mas você não consegue falar nem 3 jogos? Tipo, porque faz parte do personagem dele meio que zoar isso. Tipo, é uma criançona, tipo, ah, é? Duvido você falar 5 jogos. Fala se for homem. Fala se for homem, vai. É, fala, você tá com a camisa da banda, fala o nome da formação inteira do começo. Exatamente. Qual é seu CD favorito? Ou é tipo odiar o PT porque a Dilma lê cartão no debate. É, velho. Lê cartão no debate. Mas enfim, e aí o lance é engraçado porque isso é muito irônico, né? Que vários Gamer Gators simplesmente adotaram isso e falaram: ou, realmente, ela não sabe falar 3 jogos. E começaram a apontar: tá vendo como ela tá tudo errado que ela fala? Ela não sabe nem de 3 jogos. Ou, você tá ligado que isso era uma sátira justamente do que você está fazendo agora, né? Não, tá ligado que um vídeo dela tem 60 jogos. Tipo, nunca viu nada que a mina fez. É, então, exatamente, desconhece completamente o que ela realmente 60 fez. Jogos por vídeo bem dissecados, diga-se de passagem. Ela fala com certo conhecimento. Ela fala ali, com propriedade, assim, pra caralho. Clara e objetiva. É. Tipo, não, sem enrolação. É assim, nossa, mano, o negócio é assim. Esse aqui é o jogo tal que falou isso, esse é o jogo tal que falou isso. Aí você assiste e tipo, você não precisa nem interpretar muito o texto. Você não precisa. Tipo, ela deixa muito, tipo, ó. Bom, existe essa ideia e tudo mais. O que é essa ideia da representação feminina? É assim, assim, assim. Nesse jogo, você pode ver o que isso acontece. Nesse jogo também. Cada frase dela, ela tem, tipo, todas as referências pra falar, tipo, só pra ilustrar, ó. É, cara. Foi assim que aconteceu. É foda. É, a mina é foda, cara. E pra galera aí que tá batendo de frente... Hashtag para, mano. É, hashtag para, mano. Para, mano. Para, de boa. Quer falar de jornalismo, faz nova hashtags, filho, tá? Hashtag tá aí pra ser usada. Exato. Hashtag é serventia da casa. Mas muito bem, chega de Gamergates. Foda-se. Vamos falar coisas, sei lá, o que de crocantes. Crocantes. Pudim. Eba, eu adoro pudim. Pudão. Pudim.com.br. Pudim crocante. Creme brulee. Então, já voltamos. Creme brulee. Voltamos com o navio pirata, agora a parte mais crocante, saborosa, deliciosa, que é a parte que vocês mandam perguntas e nós mandamos respostas. Da última vez quem leu foi o Raoni, né, Raoni? Raoni. Raonix. Então hoje é o nosso querido fumante favorito, Daniel W. Eu mesmo, trazendo tabagismo para o mundo inteiro. Então lê as perguntas, Daniel, com todo esse tabagismo. Primeira pergunta de Ricardo Tokumoto. Aproveitar. Ricardão. Ricardão. Ricardão. Cado. Cado. Tadinho do Riot. Aproveitar que a Raoni tá aí e perguntar sobre One Piece. Quais joguinhos de One Piece valem a pena? Eu, na verdade, não faço ideia. Eu joguei, acho que, um jogo de One Piece no Play 2, que é o Grand Battle 2 ou 3, que era bem ok, assim. Era um jogo em 3D, que tinha vários personagens. Esse é um negócio muito da hora do jogo do One Piece, que ele é tipo Naruto, assim. Ele, tipo, vamos colocar milhões de personagens. Uhum. E todos têm um especial super, tipo, igual eles fazem no desenho animado. Cara, eu acho que eu nunca vi um jogo do One Piece. Pior que tem... Tem jogo do One Piece desde o Game Boy Color. Tem aquele do... Eu não sei se... Eu acho que eu nunca trouxe pra casa, na real. Eu não cheguei a jogar nenhum, cara. Tem um tipo... Como é? Tipo Musu, tá ligado? Tipo... aquele que você odeia, da Dynasty Warriors. Tá. Entendeu? Tá. É tipo um daquele. Pode tipo crer. Daquele do coisa. Tipo o Cavaleiro do Zodíaco do Batalha de Santuário, lembra? Sei, aquele. É, eu nunca cheguei a ver nem jogar um. Mas tem vários do One Piece que são tipo... Dynasty Warriors, que é igual o Zelda novo, que é só, tipo, a gente vai te dar esse personagem que você sempre quis e um monte de gente fraca pra bater. Que arrebente fica, todos! Não faz nada, só fica olhando em volta. Mas tem jogo do One Piece desde o Game Boy Color, tá ligado? Tipo, sério, cara? Tem jogo do One Piece desde o Game Boy Color e de um negócio que chama Wonderswan, que é um, tipo, um Game Boy, não lembro de qual marca, acho que da Bandai. Era um negócio muito bizarro. Nossa. Mas muito velho e feio. Então tem muito, muito, muito milhões de jogos e são todos horríveis, assim. Mas os últimos são legais porque são ou jogo de luta ou Dynasty Warriors. Pode assim, crer. Só tretas. É, tem que ser porradinha, né, cara? Não tem o que fazer. Apenas porradinha. Mas tem vários que são, tipo, RPG. É que seria muito louco se fosse um simulador de bucaneiro com um navio, assim, se tivesse assim, cara, o Assassin's Creed Black Flag do One Piece. Nossa, né? Imagina, cara. Ia ser louco. Ia ser o Arcan do One Piece. Isso ia ser lindo, ia cara. Ia ser bem da hora. Mas é, eu não sei de nenhum jogo. Eu queria comprar os últimos que saíram agora, que tem alguma coisa Red e um outro... Eu tô sabendo legal do que eu tô falando. Mas ah, tem aquele lá jogar... que ele vem num disquinho. Mas é que eu não compro mais jogo por causa da PS Plus. Ela me estragou no mercado dos games. Baby. Bom, enfim, seguindo adiante, eu tô perguntando de Igor e Henrique. Mais Raoni, mais One Piece. Qual arco é o seu favorito em One Piece, Raoni? Por exemplo, eu curto muito o arco do Arlong Park. O arco do Arlong Park é da hora porque ele é o mais de chorar até aquele momento. O do Sanji também é muito de chorar, porque ele fala de... O do Sanji é muito bom, porque ele ensina pra, tipo... Quando tem alguém com fome, você tem que dar comida pra pessoa, porque é a pior coisa do mundo. E, tipo, isso foi muito... Oh, é muito, tipo, por que votar na Dilma? Porque ela tá dando comida pras pessoas, tá ligado? No fim das contas. E eu li One Piece, eu aprendi que isso é meio que importante, tá ligado? Alguém vai passar fome se não der comida. Ele é a Dilma do mangá? É isso que eu ouvi. O Raoni acabou de justificar o voto dele na Dilma com One Piece. É caralho. Isso. Sim, é One Piece e Emicida. São duas coisas que eu, tipo, em quem que eu tenho que pensar, sabe? Tipo, nos caras. É tipo trânsito, tá ligado? Quem é maior agindo, quem é menor. E acabou! É tipo, todas as coisas que falam, tipo, o Canadá é muito mais da hora, tipo, eles não têm que pagar nada. É isso que estão tentando fazer, mas você reclama que você tá sustentando o Nordeste, mano. Tipo, o que você quer, tá ligado? Você quer o país que fala, aqui é muito louco, ou você quer o país que fala, tipo, ah, não, eu não quero pagar a conta dos outros. Mas então, voltando na pergunta, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu gosto muito da maioria dos arcos, porque ele é muito bom em fazer, tipo, backstory de novela mexicana pra, tipo, ó, na verdade, essa luta tá acontecendo por causa do negócio lá atrás, tá ligado? E ele tem as melhores histórias mesmo. São todas muito tristes, muito trágicas. Alguém morre, alguém, tipo, tá perdido pra sempre na vida. É horrível. Caralho. E até as engraçadas, tipo, tem um cara com um black preso dentro de um... De um cara com black. De um baú, tá ligado? Caraca. E ele fica, tipo, é um baú com a cabeça pra fora, assim. E a história dele é que, tipo, um dia ele foi, ó, oh, achei um negócio aqui. Daí ele cai pra trás e cai dentro do baú e fica assim. Caraca. E daí os amigos dele vão embora. E ele tá preso nessa ilha pra sempre dentro do baú, tá ligado? Tipo, é muito triste. Se você pensa, tipo, pobrezinho. Mas eu tenho mais arcos que eu não gosto tanto. Tipo, depois do o primeiro da segunda fase, que eles vão pra ilha... Das sereias eu não gosto, porque a luta é meio, tipo... Tem todo um negócio que eles estão no fundo do mar e eles têm várias tretas que são... Que ele tá colocando coisas pro futuro, que, tipo, o Plutão que ele sempre falou, que, tipo, não, esse é o bagulho que vai destruir o mundo. E daí você descobre o que é. Mas a luta, no fim das contas, é só, tipo... Ah, a gente só não chegou nos caras pra lutar ainda, porque agora nós somos super fortes e daí, assim que começa a luta, eles ganham e pronto, acabou. E a luta daquele cara do boxe também eu não acho... Eu acho meio sem graça. Mas a história é da hora, que tem um velhinho... Tem um velhinho que ele mora numa ilha que é uma planície muito longa. E como tem muito espaço, todas as coisas crescem muito. Então as árvores são muito altas. Uhum. E as pessoas são gigantes, os cavalos são gigantes. E eles estão todos super compridos porque tem muito espaço pra crescer. E daí ele tem uma história de que ele tá sozinho na ilha. Porque, tipo, a ilha, na verdade, é ela como se fosse um fundo de uma garrafa pet, tá ligado? Que tem vários gomos. E a maré, ela enche e divide a ilha nesses... Daí, tipo, ela é uma ilha gigante e quando a maré sobe, ficam só esses várias gomos ilhotinha. Pra cima, tá ligado? Lógica. E daí ele ficou pra trás. Caraca. Sabe, as histórias são mais legais que o que tá acontecendo na hora. Que brisa, cara. Mas é, eu não tenho nenhuma favorita. Acho que todas são supers. Cara, eu vou parar de chamar você pro podcast porque, meu, só vem pergunta de One Piece nessa porra, cara. Felipe Pimentel, novamente. Bucas, o que chega primeiro? Half-Life 3 ou o final de One Piece? Half-Life 3. O final de One Piece não vai chegar nunca. Vai ser... Pra mim, eu não quero que o final de One Piece chegue nunca, porque eu tô lendo capítulo a capítulo. Pras pessoas que não leram ainda e só ficam ouvindo sobre como é incrível, é horrível que ele dure mais, porque delas ficam mais distantes de ler, tá ligado? Mas é, Deus sabe, né? Ah, Half-Life 3. A gente sabe que o final de One Piece vai chegar, tá ligado? O Half-Life 3. Ninguém sabe. É um mistério. A gente espera. Próxima pergunta de Sr. Renan Luna. Os Bucas acharam boa a decisão do Twitch proibir o uso de decotes e tudo mais? Não? Então, primeiro que não foi exatamente isso que aconteceu. Eles mudaram as regras deles para. Esqueci de falar exatamente, mas sabe, tipo. Cenas obscenas, tá. Assim, não pode ser cenas obscenas. O que significa que sim, as pessoas não podem mais sem camisa, não pode mais ficar sem camisa, não pode ter mais nudez parcial, alguma coisa assim. Alguém interpretou decote com nudez parcial, mas não é isso. Não é exatamente isso. Mas eu acho, em geral, uma atitude que eles têm que fazer. Eles não têm muita escolha. Se fosse pessoal, escolha pessoal deles, aposto que ele foda-se. Fica pelado se quiser fazer essa porra de ser stream, entendeu? Realmente, mas tem patrocinadores, essas coisas. Mas agora, exatamente, entendeu? Eles são da Amazon, sei lá, a gente comprou eles, foi a Amazon. Eles são grandes e tal, e agora tem que responder umas coisas, né? Agora tem que... Não dá pra ter pornografia o tempo todo, digamos assim. E, assim, não vai mudar tantas coisas. O que for que você assistia, que não fosse muito pornográfico, vai estar lá ainda. Então, não tem muito problema, não. Ok. Seguindo adiante, Luiz Santos. Então, já pensou que da hora se tivesse um novo artigo, assim? Proibido decote. Proibido decote. É só isso que tá escrito. É só isso que eles não querem, decote. O resto, beleza. Enfim. Luiz Santos. Ahoy, bucaneiros. Oi. Belê? E essa lista de filmes da Marvel aí, o que vocês acharam? Acham que a galera vai continuar fazendo bons filmes medíocres ou a elevação da qualidade dos seus últimos filmes denota que algo interessante pode acontecer? Cara, eu acho que, em primeiro lugar, não são bons filmes medíocres, são bonitos filmes ruins. Exato. Verdade. Mas ó, só pra falar que tem essa e a próxima pergunta também é sobre os filmes. Eu acho que dá pra responder até as duas juntas já. Dá uma lida aí, que também é... Que é do Fernando Augusto, aproveitando o gancho do Luiz Santos. Lista de filmes da Marvel ou da DC? Qual herói de cada lado vocês curtem mais? Então, essa daí já é uma pergunta mais legal. Mas sobre os filmes em si... sobre os filmes, cara... Eu não tenho interesse nenhum deles, cara. A gente já falou... E assim, vocês que mandam pergunta pra gente, vocês sabem exatamente qual é a nossa opinião, né? Eu tenho certeza que vocês sabem. Olha só, eles querem ouvir a gente xingando. Quer ouvir a gente xingar. Mas é, cara, porque... Marvel é uma puta, ela precisa ser calada, explodir aquela coisa, meter bala na família dela inteira. Mas é foda que, sei lá, a gente não curtiu nem o Guardiões da Galáxia, que todo mundo pirou pra caralho. Pois é, cara. Então, meu, esses outros não animam muita gente, não. É que sinceramente, assim, eu fiquei honestamente surpreso que eles estão tentando traduzir mesmo a estratégia de marketing deles, de flood de publicações dos quadrinhos. Pra filmes. 200 publicações diferentes pros filmes, entendeu? É arriscado porque é caro pra caralho fazer isso. Mas é interessante, cara. Tanta grana. Se eles forem fazer isso, eles podiam fazer histórias diferentes, né? Então, eles podiam começar heróis novos, etc. Não, e nem heróis novos. Eles podiam fazer histórias diferentes. Porque, tipo, mano, fizeram filmes de todos os heróis possíveis, mas é toda a mesma história, tá ligado? Isso é verdade. Tipo... Diferentes quer dizer boas. Exato. Boas. Histórias boas, tá ligado? Por acaso, eu entendo o que você quer dizer. É que, assim, é engraçado que é uma empresa de super-heróis. Você já parou pra pensar como patético é isso? Sim, muito, cara. Tipo, não é nenhuma empresa de quadrinhos. Super-heróis. De super-heróis. Ela faz super-heróis. Todos os quadrinhos dela são sobre super-heróis. É uma única figura usada e batida até a morte. Nossa, que é essa figura do ultra-homem. E acabou. E isso que é foda, assim, tipo, existem outras narrativas, caralho, sabe? Sim. E não dá pra ficar enfiando só, tipo, essa ideia do super-herói. Eu entendo que funcionou muito no pós-guerra, nos Estados Unidos e tudo mais, mas a gente já falou... Uma época em que isso era o rolê. Exatamente, tipo, a gente já conversou sobre isso. Tipo, a ideia do super-herói já é uma coisa... Depois do Watchmen, por exemplo, que desconstruiu toda a ideia do que é o super-herói, a gente não deveria, tipo, a gente não deveria ter lido o Watchmen e, beleza, agora a gente continua o que a gente tá fazendo. Não. Tipo, se não acabou aí, vocês estão fazendo alguma coisa errada. Vocês leram errado o bagulho, tá ligado? Vocês leram o Watchmen errado. Ler o Watchmen e acaba essa bosta, tá ligado? Agora, se tiver que escolher entre Marvel e DC, velho... Cara, então, desses filmes, assim, mas voltando a esses negócios dos filmes e tudo mais, o que eu fiquei surpreso é que eles estão fazendo... Voltando a esse negócio dos filmes, porque a gente tem várias coisas negativas pra falar sobre esse assunto. É ruim. Não, mas, tipo, eu fiquei surpreso que eles estão fazendo dos Inhumans, que é tipo... Não. Mano, o B do B dos... Esse eu achei da hora. Não, é tipo, o B dos B dos super-heróis. Mais B que isso, eles estão fazendo no Capitão Marvel, que é filha da puta. Nossa. É Capitão Marvel. Esse eles estão fazendo só porque o Shazam chama Capitão Marvel. Nossa, querem deixar DC fazer antes. Real, o Capitão Marvel da Marvel não só é desconhecido, como eles vão fazer a versão mulher. É, tipo, que é... B-side de um negócio que ninguém sabe. Miss Marvel, tá ligado? Sim, cara. Bizarro, né? Não, realmente, velho. É. Mas essa é a estratégia mesmo. Então, e o que é interessante é porque, tipo... Então, e aí a DC também meio que usou da mesma estratégia. Tipo, não, vamos fazer vários filmes e tudo mais. Eu não sei se vocês já repararam, mas, sei lá... Eu acho que os dois não tem muita diferença tirando super-heróis. Não, assim como eles não tinham muita diferença brutais, assim... Cara, eu acho que os quadrinhos, entendeu? Eu acho que... Você pode até falar, não, os dois são muito diferentes, cara... Cara, quando eu era mais moleque, eu gostava muito mais da Marvel, cara. Eu gostava bastante da Marvel quando eu era moleque. Mas depois de uns danos aí e tal, eu concluí que, tipo, a DC só ganha por causa do Batman. Só, tá ligado? Eu acho que os da DC... Porque os da DC, primeiro, que tem muito menos, mas os da DC são diferentes dos da Marvel, porque os deles, eles querem, tipo, eles pegam só o Super-Homem e o Batman 60 vezes e ficam querendo discutir, tipo, ó... Qual é a filosofia por trás desse herói? E fica tipo, na verdade, ele é o cara que defende a cidade e a cidade vai ficar maluca junto com ele. Uhum. E o super-homem fica, ele não faz parte deste planeta. Nossa, a gente tá indo muito longe com essa coisa, mas enfim. É porque isso é da hora. É o que a gente sempre fala, a gente tem esse problema, a gente já falou várias vezes, a gente tem esse problema com a visão do super-herói e tudo mais. E isso é um... Acho que dá... Um dia a gente pode sentar e só conversar sobre isso, sobre a sua posição do super-herói e tudo mais. Mas é treta, entendeu? Parece que você tá construindo em cima de uma coisa que já é muito antiga. Mesmo esses filmes, sabe? É uma... Não, vamos fazer um filme aqui baseado nessa ideia que, porra, tá lá atrás. Não faz, a gente já não, sabe o que acontece. Sabe. Outro Homem-Aranha. E ainda tentar reproduzir mais uma vez a mesma história, assim, logo na sequência. Eu entendo que, sei lá, Shakespeare já foi contado de 30 mil maneiras diferentes, mas tipo... Mas era Shakespeare. Pra começar a conversa. É tipo tentar refazer Jesus Cristo, tá ligado? E outro negócio que ele falou que, tipo, a elevação da qualidade nos seus últimos filmes denota algo interessante. Tipo, eu não vi nenhuma elevação. Elevou a qualidade na trilha sonora, cara. Guardiões da Galáxia apenas, foi 10. Apenas. É isso que eu ia falar, cara. Foi, eu acho que literalmente a única coisa que eu falei, nossa, isso daqui foi isso da hora. Foi a porra da trilha sonora Guardiões da Galáxia. Não só porque são músicas legais, mas porque ela está inserida. Está inserida, diegeticamente dentro. Foi tipo comprar o relógio do Ben 10, assim. E ele me transformar em coisas. Exatamente. Porque, tipo, você tá ouvindo um negócio que o cara ouvia e as músicas são muito fodas. É, sabe? Exatamente. Isso foi incrível. Inclusive, eles vão lançar a fita cassete. Fita cassete. Tipo, chega, não precisa de tanto oportunista. Não, então, isso eu achei interessante mesmo, é verdade. Mas é. Próxima pergunta? Próxima pergunta. Próxima pergunta de André Vasconcelos. Pombo é rato que voa. Sim. Quais animais os bucaneiros não vão com a cara? Cara, eu quero falar que eu odeio esquilo. Eu odeio esquilo. Falcão tinha que pegar pra falar que eu morei no Canadá, yes! É verdade. Mas aqui tem esquilo no Brasil também, eles são tão deploráveis quanto, cara. Só não são tantos. Eles só não são tantos e não são tão grandes, o que é melhor. Lá é gigante? Lá é grande, é uns ratos gigantes. Que medo, mano. Gigantes. Tem que entender que não há diferença. Como você mencionou aí das pombas, que são ratos com asa, a porra do esquilo é um rato fofinho, cara. É a única coisa. É um rato que tem desenho animado. Quer dizer, o Mickey também tem, mas ele não parece. Então, é a única coisa, entendeu? Tipo, ele é um rato fofinho, porque ele é sujo. Meu, tinha uns esquilos escrotos que comia toda minha lixeira. Eu ficava puto com esses bichos. Ele comia umas lixeiras grossas, assim. Não era, tipo, saco plástico. Não, umas lixeiras, tio. Uns negócios grossos, assim. Era tio. Mano. É foda. Para, hashtag para, mano. É horrível. Esquilo é nojento. E é fedido. É, tipo, é zoado. Eles te atacam. É zoado, né? Eles te atacam. Não é legal. Foda-se esquilos, Eu não gosto de barata. Eu tenho problema. Não, tipo, não por... Ai, barata! Mas pelo, tipo, quando eu vejo que tem uma barata, tem alguma coisa errada. Porque com a casa, o sabe? Rolê tá sujo, tá ligado? Pelo que ela significa, assim, sabe? Eu não gosto de ratos, cara. Principalmente aqueles ratos que parecem poodles, tá ligado? De tão grandes, cara. Tipo, aquilo é bizarro, ainda mais que você leva em consideração que eles voam direto na sua jugular, na maior parte do... Então, tipo, mano, não quero encarar isso, tá ligado? Não. Enfim, foda-se. Yuri Ortin Else de Bilesh. Bilesh. Que... Não gosto de julgar as pessoas, mas tem uma galera pedindo impeachment da Dilma. Não gosto de julgar as pessoas, mas o meu filho é fifeiro. O meu filho é fifeiro. O Lesk do Bilesh que é fifeiro. Mas tem uma galera pedindo impeachment da Dilma. Posso considerá-las burras? Sim. Ou... sim, sim. Ou burro sou eu que não consigo entender como essa suposta impeachment vai mudar completamente pra melhor a política brasileira. Não, cara, isso não é burro. É, esse é o... E, cara, vamos lá. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, vamos fazer o beabá do impeachment aqui, né? Quando você impede um presidente, quem entra esse não é, é o seu é a candidato da palavra, que você tá? votou. É, não é o candidato que você votou. Não é tipo, ah, beleza, não vai entrar Dilma, novas eleições. Não, é, nada disso não. Vai acontecer. Vai acontecer é que vai entrar o vice. Vocês sabem quem é o vice da Dilma? Vocês têm alguma noção de quem que é o vice da Dilma? Michel tipo, Tetris. Pois é, cara. Vocês não querem ter esse cara como presidente, cara. Vocês não querem ter este cara como presidente. Apenas isso. Você não quer, vai atrás. Vai ver quem que é o líder do PMDB que você vai entender. Líder presidente do PMDB. Pois é. É isso. Sim, sim. É só isso. Porque não é, vai ser o S, porque não. Essa é a questão importante. Tipo, a gente faz impeachment ou não? O que acontece depois do impeachment? É, tá, entendeu? É, vamos lembrar porque a gente já passou por isso, assim, tipo, não, recentemente, em tempos recentes, sabe? Quem, o Collor foi impedido por uma série de questões de corrupção completamente abertas e tudo mais, e pediram um impeachment dele. E... quem foi pro subiu no lugar foi justamente o Itamar Franco. Vocês não lembram do Itamar Franco. Tinha um cabelo style. Tinha um cabelo style. Mas, enfim, que foi o predecessor do Fernando Henrique e assim por diante e tudo mais. Mas Itamar Franco, cara, também. Então pense nisso, cara. Vice é foda. Vice é foda. Ele é vice, ele amigo. É vice é porque foda. Esse é o negócio. Quando você consegue o impeachment, você põe na presidência um cara que nem foi aceito pelo partido dele pra ser o candidato de verdade, tá ligado? É, nem, então. Nem os caras que estão do lado dele confiam direito nele. Então, tipo, é essa pessoa que você quer colocar. Lógico que a gente tá falando pras pessoas que não estão gritando no impeachment, então. Mas é que a gente tem aquele sério problema de pessoas simplesmente gritando merda sem pensar em consequências, tá ligado? Sim. Como sempre, tá ligado? Tipo, ah, você tá errado, tá, que a gente bota no lugar, não sei, mas você tá errado. Quero tá, que morra. Tipo, foda-se. É uma puta, vou bombardear o colégio, meter bala na família. Enfim. É. Próxima pergunta de Nicolas Augusto Milanes. Milanes. Qual a opinião de vocês sobre relacionamentos abertos? Cara, é tão válido como qualquer outro relacionamento, tipo, velho. Tipo, se funciona... Se funciona, tá, tipo, 10. Os relacionamentos fechados podem ser tão ruins quanto, sabe? Exato. Tipo, se funciona, tá valendo. Exatamente. Próxima pergunta, do senhor André de Araújo. Qual banda que vocês curtem, mas têm vergonha de falar? Aí, Falcão, essa é pra você, cara. Cara, vamos lá. Eu não sei, banda específica é foda, sabe? Eu de vez em quando escuto umas bostas. Escuto uns pop e tal. Eu acho que é engraçado. É que a galera esquece que, tipo, o título do Falcão, Princesa do Pop, Princesinha do Pop, não é à toa, cara. Não é à toa, ele recebeu isso por um motivo, cara. É, eu ouço umas coisas pop de vez em quando. Mas eu tô pensando em alguma que é muito, tipo, guilty pleasure, assim... Abre o seu iTunes aí, cara. Tem... eu ouvi bastante o último CD da Lady Gaga, né? Mas não é ruim, né? Qual? O do R. Kelly. O do R. Kelly. Não é ruim, cara. Mas, então, mas é a Lady Gaga, entendeu? Tem vergonha de falar. É. Que eu tenho vergonha de falar? É. Então é que eu não tenho vergonha de nada. Esse é o rolê que o Maki fala, tipo, quando você vai escrever um vilão, você não pode fazer, tipo, o vilão do James Bond, porque ninguém acha que está sendo ruim, tá ligado? Então essa pergunta não dá certo, porque, tipo, a gente não tem vergonha de falar, a gente ouve o bagulho e pronto, acabou. Então, eu não vou parar de ouvir. Cara. Tipo assim, como eu falei, eu não tive nem vergonha de assumir que eu ouvia Jota Quest e a Kid Abelha. Kid Abelha, remix. Ligado? Remix. É horrível, então mano... Depois dessa, meu amigo, não tem mais dignidade, acabou o amor. O Falcão não tem mais vergonha de nada. Acabou o milho, acabou a pipoca. No corn, therefore, no popcorn. No popcorn. Bom, enfim, ninguém aqui tem vergonha de nada. Daniel Duarte, caras, anda meio desmotivado pra fazer qualquer coisa na vida, inclusive coisas importantes. O que vossas senhorias fazem quando bate esse estado de inércia e arrumar motivação pra viver? Cara, tenta conversar sobre algo com, sei lá, alguém próximo que... sobre o assunto e tudo mais, mas é difícil, né? Cara, troca uma ideia e tenta achar coisas diferentes às vezes, cara. Coisas diferentes ajudam, cara. Coisas que você normalmente não faz, tá ligado? O Raoni tá putaço aqui, ele quer falar alguma coisa. Não adianta conversar com ninguém. O negócio, o erro está dentro de você. A falta de coisas está dentro de você. Só não faz nada, só para de tentar fazer. É tipo, é como se você tivesse corrido muito e agora você não aguenta mais correr. O que você faz? Você não tenta continuar correndo. É, você senta, vai fazer outra coisa. Dá uns 10, tá ligado? Qualquer, dá uns 10. Você simplesmente para, mano. Faz qualquer outra coisa. Você simplesmente hashtag para, mano. Simplesmente. Enfim. Próxima pergunta. Uma pergunta profunda, poética, filosófica. Fabiano Flores, ele pergunta: Raoni, por quê? Por quê, Raoni? Não sei. E ele ficou olhando pra mim, tipo, por quê? Por que, Raoni? Eu não sei, mas quando eu souber, eu vou contar pra todos, porque eu não quero guardar isso comigo. Por favor. Não quero morrer com esse segredo. Vocês estão todos ansiosos aguardando. Próxima pergunta de Rafael Ramale. Ramale. Ramale. Ramale, Ramale. Ramale, Ramale, Ramale. Ele é um grande... Daí no final vão falar: nossa, a gente tá esse tempo todo gravando. Uau, foram-se 4 horas. Uou, tá, como assim? Que será, né, que a porra do podcast tá durando 2 horas. Enfim, na opinião de vocês, o rock and roll morreu de verdade? Apenas trocou de aparência e discurso ou nenhuma das anteriores? Cara, eu acho que... Nenhuma das anteriores. Eu acho que tá tipo em coma, tá ligado? O que eu acho é que assim, tem um texto, se não me engano, que é do Douglas Adams, o cara que escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele fala que ele se sentiu traído pelo rock. Exato. Ele se sentiu traído pelo rock. Eu entendo que... Eu entendo também o que ele quer dizer, cara. Eu entendo o que ele quer dizer. Eu acho que não é que o rock tá morto, é que tipo... Assim como o jazz, assim como, sei lá, música clássica, esses gêneros musicais, eles vão ficando... O auge já passou, né? Passou do ponto. Já passou a era, a idade... Eu acho que o pior que isso é que, tipo, ainda, sabe, você pega, tipo, o The Kills, o War on Drugs, o Jack White tá lá... Tá tentando. A gente é transgressor, cara, eu juro pra você. Se ele acha que o que ele faz é rock, se alguém... Ai, mas tudo bem, ele tá lá, sabe, tocando guitarras. Mas eu acho que o mais importante é que esse negócio de o rock morreu... É de um tempo em que, tipo, o rock deixou... Teve uma época que o rock era o Justin Bieber, entendeu? Uhum. Que o rock era, tipo, a Ariana Grande. Uhum. E não é mais. E daí os caras ficam: pra onde foi o rock? Ele tá no lugar que ele devia estar antes do Guns N' Roses aparecer, tá ligado? Então, acho que é só isso. Só tem que procurar mais, porque ele não toca no rádio. A menos que você curta Foo Fighters. E só. Inclusive, tem uma pergunta sobre Foo Fighters em breve aí. Ah, é. Elzio Perazini Neto. Acho que é mais voltado ao Falcão essa pergunta. Os gringos têm essa divergência política, republicanos e democratas, que chega a essa estupidez... Que chega a essa estupidez toda aqui no Brasil com essas tretas de PT e PSDB. Então, é engraçado que eu tava pensando nesses dias, mas é que os Estados Unidos é muito diferente. Primeiro porque esse é um bipartidarismo muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Eles não têm uma Marina Silva, por exemplo. Uhum. Lá, eles só têm Aécio... E Dilma, e acabou. Não existem outros políticos, não existem presidente. Mas o Aécio é bem Aécio e a Dilma é bem Dilma. Exatamente, tem uma diferença ridiculamente clara entre os... Tipo na Inglaterra, que tipo, o negócio é dividido, mas é dividido. Não é aqui que tem 800 partidos e todos são iguais. Eu acho que tem... Eles têm esse... Mesmo com o bipartidarismo e tudo mais, parece que tem essa ideia de que eles são... Sei lá, mas o discurso acaba sendo melhor e tudo, mas na real é bem parecido aqui com o que acontece aqui. Tem muito babaca, tem muitas sessões mais extremistas dos dois lados, e então você acaba tendo, sei lá, os caras do Tea Party, que são mega conservadores, loucos, falando um monte de bosta, falando um monte de abobrinha, como tem aqui os reaça louco e tal, e como tem as pessoas que votaram no Aécio, porque verdadeiramente acreditam nas propostas do Aécio e tudo mais. E tem toda essa diferença. Mas tem um lance que é importante lembrar nos Estados Unidos, é que, no fim das contas, os dois são de direita. Os Estados Unidos sempre foi de direita. Tipo, tanto os republicanos quanto os democratas são literalmente os dois lados da mesma moeda. Não, literalmente, porque não é uma moeda. É a vida, é o mundo, a realidade não é uma moeda. Mas os dois fazem guerra à toa, sabe? Não tem. Quando os dois estão, tipo, vamos fazer uma guerra aí pra gente pegar uns empréstimos loucos e tal, e movimentar a economia bizarramente. Tipo, se os dois fazem isso, não tem um que você possa falar, é esse completamente diferente. Essa guerra é diferente da outra guerra. Exatamente, não é? Aqui, por isso que eu acho que aqui no Brasil ainda, tipo, eles são bem diferentes lá nos Estados Unidos da forma como eles querem levar, mas é levando pro mesmo caminho. São duas formas, duas formas de decidir o mesmo caminho, assim. É um pra cima e um pra baixo, mas todos pra direita. Exatamente. E aqui no Brasil, eu acredito que tenha muita diferença ideológica ainda, principalmente porque a gente tem o histórico da América Latina mesmo, de ser bastante de esquerda e esse embate que existe com a direita no Brasil. Então existe ainda bastante guerra ideológica no Brasil. Lá nos Estados Unidos nem tanto. Ninguém que você fala de comunismo lá é tipo uma piada, tá ligado? Eles não têm partido comunista, sabe? Tipo, é proibido ter partido comunista. E, então é bem diferente as coisas de lá. Mas sim, cara, eu acho que existe meio que essa putaria nos debates e tudo. É tudo sujo. Aliás, eles que inventaram essa sujeira tudo. Eles que inventaram a democracia, eles que inventaram a sujeira. Dessa democracia moderna, eles que inventaram a sua sujeira toda. Então, é isso. Próxima pergunta do Caio Rufino. Deixa eu perguntar uma parada aqui bem curta e grossa. O que vocês acham do vestibular? Pau no cu do vestibular, velho. Meritocracia do caralho. Puta bagulho zoado, cara. Não existe isso. Puta bagulho zoado, cara. Eu me toquei disso muito tempo depois, assim. Mas vestibular é uma das coisas mais injustas que existe na nossa puta sociedade. Ainda bem que isso tá mudando já. O Enem já tá funcionando pra, mais justo, porque tem mais outras coisas e tal. Tipo, tem outras formas de eles verificarem nota e de você ver como é pra você, como você entra na faculdade. E vestibular é horrível porque só quem teve educação básica boa tem grandes chances. Serve pra fuder com a cabeça de todo mundo, né? É bem simples isso. Eu acho que mais do que o rolê de justo ou injusto, de tipo, tem gente que sabe e tem gente que não teve... Não estudou do mesmo jeito. É um sistema que não faz sentido. Sim, exato. Tipo, eu fiz cinema, tá ligado? Eu não precisava saber mais da metade das coisas que eu respondi no vestibular. Sim, exato. Mais uma competição pra ver quem memoriza mais coisa, tá ligado? É uma prova de coisas da escola pra fazer um negócio que não tem nada a ver com o que você aprendeu na escola. Eu acho que assim, o vestibular, ou digamos assim, uma prova preparatória e tudo mais, eu acho que é até importante porque basicamente é o que resume, digamos, o sistema educacional. Tipo, aí mudar aí o sistema educacional já é uma outra questão um pouco maior que acho que não cabe aqui. Sim. Mas eu acho, por exemplo, muito mais importante, você pode me zoar agora, Raoni, quando você quiser, mas eu acho muito mais importante, por exemplo, como foi a forma como as universidades selecionam no Canadá. Porque eu morei no Canadá. Porque, gente... Discutir o formato do vestibular numa pergunta do vestibular não cabe aqui, mas deixa eu falar sobre o Canadá. Porque lá tem tanto esquilo que eu odeio eles. Isso é bully, cara. Bully em áudio, isso é absurdo. Mas o que acontece é que lá você, por exemplo, você vai fazer faculdade de cinema, eles vão falar, beleza, o que você já escreveu sobre cinema? Aí eles olham, tipo, beleza, então, o que você gosta sobre cinema? Escreve uma carta porque você quer entrar nessa faculdade. Aí eles vão entrevistam você e beleza, você entra. É assim que funciona porque, tipo, isso é o que faz sentido pra faculdade. Tipo, o que a faculdade quer? Ela quer que tenha, ela quer ter alunos que estão interessados pelo, de fato, que eles vão aprender lá dentro. Eu queria fazer faculdade de artes, você sabe o que é uma ligação covalente? Não, porque eu não quero fazer nada sobre isso. Exatamente, se eu quiser eu leio uma porra de um livro atrás depois. Eu disse que eu quero fazer o curso de química? Exato. Caralho. Exato. Não, isso não faz muito sentido. Então, cara, deveria cair isso deveria mudar, sei lá. Sim. É que isso é um problema porque o MEC exige porra dessas provas. Pois isso, é. Não. Mas tem que mudar, cara. Isso tem que mudar. Pois verdade. É. Continuando, Rafael Ferreira da Silva. Ahoy, Bucas. Olá. Oi, aí. Primeiro, ele tem 3 perguntas, só que como o Mussa não tá aqui, ele tem 2. Que abusado. Primeiro é pro Raoni. E aí, Raonix. Qual foram as coisas mais bizarras que você e sua senhora presenciaram no Japão e na Coreia, respectivamente? Ah, teve uma revista do One Piece que... One Piece? Eu acho é que tem muitas coisas, tipo, bizarras. Eu acho que a mais bizarra foi um festival que a gente foi, que era um festival pra divulgar a cultura japonesa. No Japão? No Japão. E daí, tipo, todos os estrangeiros, eles entravam de graça. E daí, foi lá que a gente assistiu o show da Kiaripa Miu Pa Miu. E, tipo, tinham... Sabe a área VIP de show? Era só pros estrangeiros. Ah, é? Então, caralho. Só que era, tipo, na gruda, se agarrava a perna da mina, assim. Caralho. Né? E daí só tinham todos os estrangeiros lá. E os japoneses que estavam pagando, porque eles tinham que pagar. Sim. Ficavam pra trás da gente, tá ligado? Caralho, isso cara. Eu achei surreal. De, tipo, foi muito... Primeiro porque falar, ai meu Deus, a gente precisa divulgar a cultura japonesa. Que tipo, não. A gente já sabe como é. Tipo, os maiores exportadores de desenho animado do planeta. Tipo, todo mundo sabe o que é um mangá hoje em dia. Uhum. Ninguém faz a mais a piadinha da fruta, sabe? E outra é tipo, é, a gente tá pagando, mas... Os estrangeiros têm que ficar mais na frente, né? Tipo, é muito... Foi muito altruísmo japonês, assim. Ah, os japoneses. E a próxima pergunta pra mim! Ah, que foda. É uma guerra mortal entre um exército de dragões de Komodo. Odeio esses bichos. É, né? Porque eu vivi no Canadá... Ah, é, Daniel? Quando você morou no Canadá, tinha os dragões de Komodo? Tinha, só tinha. Tinham todos eles. Caralho, que da hora o seu Canadá, foi, mano. Foi um ponto, foi um lugar louco do Canadá. Enfim, entre dragões, entre um exército de dragões de Komodos e um de ornitorrincos, quem levaria melhor, cara? Olha... Cara, você já viu um ornitorrinco? Então... Eu vi recentemente, assim, eu nunca tinha visto um. Vi recentemente... Mano, ele é muito pequeno, ele é menor que o seu antebraço. Não, e tipo, querendo ou não, pequeno, por mais que eles sejam legais, eles são bem inofensivos, tá ligado? Tipo, ele é um dragão de Komodo... Dá tipo uns 30 de um ornitorrinco, não, tá tipo, ligado? Entre uma briga entre o Raoni e um tanque, quem levaria melhor? Tipo... Um exército de Raonis e um exército de tanques, tipo... É, é meio foda. Eu, infelizmente, por mais que eu goste... Queria ver um Raoni contra um tanque agora. Raoni chutando o tanque. Vai se fuder, tu toma no cu. Pau no teu cu, tancão. É, sinto lhe informar, mas acho que o exército de dragões de Komodo... Eu acho que, tipo, um dragão de Komodo contra o exército de ornitorrincos continua ganhando também, tá ligado? Tipo, ele é muito grande. E ele fica de pé, tá ligado? O ornitorrinco nem anda direito. Sabe? Ele tem um bico. E tipo, o dragão de Komodo tem uma mandíbula que cabe, tipo, uns dois ornitorrincos lá dentro, tá ligado? Então, sei lá, meu. Tá fadado a perder esse... Eu não sei que eles sejam muito bons de estratégia, cara. É. Dá pra eles resolverem a situação. A não ser que você tenha faltado alguma parte da pergunta, tipo, entre um exército de dragão de Komodo e um de ornitorrincos gigantes... É, bom, daí porque já... Porque daí seria uma pergunta. Já seria uma luta justa, cara. Ou tipo, ornitorrincos super desenvolvidos mentalmente. É o ponto mentalmente. É o ponto de poder elaborar estratégia e criar ferramentas, tá ligado? Daí vai, tá ligado? Mas como eu imagino que não é o caso... Criar ferramentas, tipo uma metralhadora, né? Pra ganhar do dragão de Komodo. Não, mas lanças? Imagina, eu tenho rinquinhos com lanças. É, o dragão tá ganhando ainda. Mas isso é bom, é um exército de dragões de Komodo, né? É, então, tipo... Dragões de Komodo montados em dragões de Komodo, tipo, tá ligado? Entre o Império Galáctico e os Ewoks, quem ganharia? Porque esses faziam ferramentas. É bom, isso é verdade. Isso é um bom ponto. É um e bom daí ponto. Os Ewoks ganharam, mas, sinceramente... Mas porque, tipo, né, rolou uma ajuda ali. Enfim, foda-se. Paulo Kunze pergunta, hambúrguer com batata frita ou pizza? Cara, hambúrguer. Pergunta mal formulada é um ponto na prova. É hambúrguer com batata frita? Tipo, a pergunta é, hambúrguer com batata frita ou hambúrguer com pizza? Olha... Ou hambúrguer com batata frita? Olha só. Na verdade, ele mandou muito bem, porque essa vírgula define a questão. Né? Hambúrguer com caralho. Batata frita. Você vê que, tipo, esse cara, se ele não passou, ele está fadado a passar no vestibular, tipo, correndo. Porque hambúrguer com batata frita... Vírgula. Ou pizza. Aham. Cara, sabe o que é bizarro, Rony? Eu tinha lido essa pergunta e eu pensei exatamente nisso. Eu falei, não, mas ele já respondeu a pergunta. A única solução pra essa pergunta é hambúrguer com pizza. É isso, cara. Hambúrguer aí, cara. Com pizza. Hambúrguer com batata, batata frita ou com pizza? Sim. E pra mim só existe uma resposta, entendeu? Cara, pra mim ainda é hambúrguer com batata frita, eu acho. Cara. Não, cara, acho que tem que aloprar, cara. Mas eu acho que se existisse o combo hambúrguer com um pedaço de pizza, ia ser muito da hora. Mas se fosse hambúrguer... Já pensou? É. É isso que eu tô falando. Tipo, você vai no McDonald's e, tipo, é o McHut, tá ligado? Você vem um Big Mac e uma pizza do Mac lado. Mac pizza. Assim, ia ser demais. Uma Mac pizza. Mas, eu acho que... É, whatever. Eu acho que... Um hambúrguer de tipo, pizza. Foi tipo sexo ou pizza, sabe? Tipo, eu gosto muito dos dois, não dá pra escolher, sabe? É, foda-se. Os dois. A gente pede tudo. Eu sou rico. Consigo comprar os dois. Um hambúrguer e uma pizza. E fritas. Oh? Fazer uma pergunta de Bruno Fedato Barbosa, Roy Buca, sim. É. Qual o melhor show que os senhores presenciaram? E esses filmes que a DC vai fazer até 2020? Cara, que perguntas distintas na mesma pergunta. É verdade. Cadê o parágrafo novo? O quê? Melhores shows que eu presenciei. Eu fui num show do Melvins um dia, porque ia ter show do Hives, e o show do Melvins foi... Tipo, estavam todos os hipsters adolescentes... Ah! Mas o show do Melvins foi tão da hora. Mas Melvins é louco, cara. Eles tinham duas baterias, uhum. E um era canhoto. Então, tipo... as baterias eram invertidas. Então eram dois bateristas espelhados, tocando a mesma coisa. Era caralho, muito da hora. Isso é louco, cara. Eu não lembro qual que foi o melhor show que eu vi na minha vida. Eu também não. Cara, recentemente eu vi o do Flying Lotus e foi muito foda. É, o show dele foi legal. Mas, tipo, foi legal, mas eu não diria que foi o melhor show da minha vida, mas foi bem legal. Foi o melhor show desse ano. Foi o melhor eu fui desse num show ano. Do Arcade Fire em 2005, quando eles tinham lançado o primeiro disco, que eles têm dois percussionistas, que eles ficam, tipo, eles não devem estar tocando nada, eles só ficam retardados pelo palco. É tipo os percussionistas do Slipknot, tá ligado? É, só que eles ficam, tipo, eles quebram tudo, daí eles saem batendo, tipo, carregando o prato na mão e batendo nele, assim. Batendo na parede, né? Tipo, o bagulho não tá nem microfonado, tá ligado? É, então, tipo, eles não estão tocando pra ninguém. Só tão batendo em coisas. Performance, cara. Performance. E esses filmes da DC, fodam-se todos eles. Nossa, eu não tô acreditando em nenhum, porque, meu... Fodam-se eles. Próxima pergunta. Mauri Link, caros Bucas, vocês são a favor do Capitão América ou do Homem de Ferro? Qual o hype de vocês para a Guerra Civil e demais filmes fodásticos da Marvel anunciados essa semana? Olha, na Guerra Civil, eu totalmente... Eu fiquei surpreso em reparar que eu apoiava o Capitão América, cara. Por quê? Porque você apoia primeiro. Não, porque, tipo, o que acontece? O Capitão América, ele não quer ceder ao governo e falar, ó, esse aqui é a nossa... É, porque, né? É, tipo, esse aqui é a nossa identidade secreta. Eu acho que é por isso que colocaram o Homem de Ferro do outro lado. É, então. Porque é muito mais fácil apoiar ele, daí você tem que colocar ele do lado ruim. Porque, claramente, tipo, você tá num negócio de super-heróis. De que lado você tá? Eu tô do lado dos super-heróis. E tem um cara que fala, não, super-heróis, acho que eles deviam, sei lá, morrer, tipo... Não, mas na verdade, tipo, os dois estão de lado dos super-heróis, só que o Capitão América, ele quer que, tipo, super-heróis continuem underground, foda-se, e o Homem de Ferro, não, tem que pegar e mandar seu nome pro governo, porque foda-se, tá ligado? Então, tipo, sabe? Tem que licenciar a parada toda. Isso que é foda, sabe que até hoje eu acho que, assim, os métodos do Homem de Ferro foram uma bosta. Foi a pior forma de abordar, cara, a situação. Aliás, tá na Guerra Civil, eu descobri que eu gosto do Capitão América, cara. É? Tipo, eu descobri que o Capitão América, tipo, ele vai... Tipo, ele demonstrou de fato por que ele é o Capitão América, tá ligado? Tipo, ele não é o Capitão Governo Americano. Ele é o Capitão América, tá ligado? Tipo, América. Ele é o Capitão Coisa Certa. É, ele é o Capitão, tipo, hambúrguer, águias e tipo, verdades e terra dos não dos o Capitão bravos, Burocracia, vamos lá no tribunal exato. Acertar essa parada. Tipo, se tá errado, foda-se o governo americano, que nem ele mostrou na Guerra Civil, isso. Cara. Tipo, sacou? Tipo, depois disso eu falei, caralho, Capitão América. Isso aí, velho. Isso que é fudido, muito cara. Zoado, porque, tipo, principalmente nos filmes, o Homem de Ferro é, tipo, playboy que Malagão, sai desafiando todo mundo, e o Capitão América é, tipo, o cara que o governo fez. Sim, exato. Então não faz nenhum sentido, tá total, ligado? De repente... Mas é muito da hora você colocar, principalmente disso, é muito da hora você colocar eles dos lados opostos. Sim, de repente, estar, mano, o Homem de Ferro é o maior coxa do caralho, o Capitão América é o maior punk, tá ligado? Tipo, mano, eu exatamente. Fiquei de cara. Eu descobri que eu respeito muito o Capitão América depois da Guerra Civil. Mas é muito, tipo... Quando o ator é muito bom, você fala, não, ele ganhou um papel muito bom. É exatamente isso que exato, acontece. É, sim, tipo, com você certeza. Coloca ele desse lado, de repente ele é super legal. Sim, assim. Sim, totalmente. Mas vai ser muito legal ver o Robert Downey Jr. virando... Tipo, agora você tem que representar o personagem chato que ninguém gosta. Agora tá você é o coxa, filho da puta. Ele vai desistir e vai ser o Ben Affleck. O Ben Affleck. Mas o que eu acho mais foda é, tipo, cadê a pergunta? Qual o hype de vocês pra Guerra Civil? O negócio da Guerra Civil é que, tipo, tretas entre heróis, todos morrem. Porque, tipo, não tem o Coringa. É, esse cara é mau, ele quer matar as crianças. Uhum. Daí, tipo, vamos brigar com ele. Não, são todas as pessoas que você gosta brigando umas com as outras. Não, mas é aquilo que a gente tava falando antes de começar a gravar, né? É, não, mas fora essa parte que, tipo, é o tio Zé do super-herói pipoqueiro que vai morrer. O negócio é, tipo... Tretas e morte. E vai ser um filme pra criança. Sim, é. Que é o problema com todos os filmes da Marvel e da DC. São filmes pra criança. São filmes pra vender brinquedo. Eu quero ver como eles vão fazer isso. E daí, tipo, no fim vai ser... Boring. É boring. Vai ter uma trilha sonora boa. Eu espero. Pelo menos isso. Enfim. Próxima pergunta, Amabile, André, Bucas, qual a opinião de vocês em relação à sessão premium em shows de grande porte? E tá valendo pagar 600 pratas para ver Foo Fighters de perto? Na opinião dele, não. Um, filho da puta, e o segundo, não. Filho da puta em dobro. Né? Nossa, não, é muito babaca. Sim, é muito otário. É igual o sistema de cotas, tá ligado? Sim. Tipo, só que ao contrário. Vocês querem pagar mais pelas coisas que todos gostam? Vocês podem, e daí vocês vão gostar mais que eles. Tipo, mano, é muito zoado. Sim, é horrível. É uma bosta. É um lixo. Porque é muito, tipo, é igual no documentário do Foo Fighters, o David Grohl falou, tipo, eu percebi que a gente ficou famoso quando tinham os caras que jogam futebol. Os caras que... Quando tinha fifeiro no meu show. Quando tinha fifeiro. E exatamente isso, tipo, você olha lá, são todos fifeiros, tá ligado? Não. Os caras que entram na balada de 200 contos seco. Pois é. E daí, tipo, vamos nesse show, vamos. E daí, tipo, os caras que não, tipo, eu amo essa banda, mas eu não tenho dinheiro. É, tipo, cota pra fifeiro. Frente. É foda. Daí zoado. Mas, nossa, R$600? No, 600 tipo, conto se, é se osso, se ressuscitassem os Beatles, ia atacar. Não, talvez não. Mas ia, tipo, ia mano, o que você faz com R$600? Muitas coisas, cara. É. Muitas drogas. Ou você... muitas pizzas com hambúrguer. E não vale a pena, mano. Enfim, Paulo César Fernandes Jr. Caras, se eu disser que eu já tive uma porção de fritas roubada por um pombo, eu não ficaria surpreso, cara. Eu não Fotos ficaria ou não surpreso. Existiu. Meu, quando eu era moleque, eu morava... Lá do esquilo, quer ver? Né? Morava na claro, cara, dá um esquilo, já roubou minha frita. Oh, não, mano. Morava lá na Zona Sul. Tô falando na humildade aqui, tá ligado? Morava lá no Brooklyn, qual é, mano? Brooklyn. E aí, eu morava lá no Brooklyn e aí... Eu me perdi. Mentira. Tinha, perto da minha escola, tinha um Carrefour gigante que tinha um McDonald's que a praça era meio que aberta, assim. É verdade. E tinha, sei lá, a galera almoçava lá, tinha muita comida, muito lixo. Cara, enchia de pombo umas 2, 3 horas da tarde, mas enchia, é assim, ó, de ter 5, 6 em cada mesa. E era uma praça, assim, com 50 mesas. Assim. Uhum. Tipo, tinha muito, muito pombo. Era Faço as contas. Muito bizarro. Tipo, e eles atacavam, eles não tinham mais medo. Tinha uma hora que eles não tinham mais medo de subir na mesa e pegar o seu sanduíche enquanto você tava comendo. É, assim. Não havia pudor ali. Não havia mais pudores entre essas pombas. Sem pudores. No pudors. No pudor. Próxima pergunta de Felipe Oliveira. Tudo joiado, Bucaneiros? Joiadíssimo. O Denzel Washington. Denzel! Não deveria ter sido Pantera Negra? Não. Tá velho. Ele bota o Will Smith. Tá velho. Tipo, lógico que não. Deixa eu repetir, é filme pra criança. Eles querem um cara que possa fazer esse papel pelos próximos 20 anos. É, realmente. E o Denzel Washington vai estar o Morgan Freeman nos próximos 20 anos. Então, Denzel. Não. Quem que é o Pantera Negra? É um cara que ninguém nunca ouviu falar. Que ele não fez nada de importante. Ah, dá uma chance pros caras que ninguém conhece. Exatamente, sabe? Você precisa, tipo, criar pessoas novas. Exato. E principalmente pra um herói... Tipo, tem mais negros que o Denzel Washington. Tipo, é reciclagem da indústria, né, cara? Sim. Precisa criar novas estrelas, cara. Exato. Pra aparecer com as velhas. Uhum. Próxima pergunta, ou na verdade é um comentário de senhor Juno Cecílio. Só queria agradecer o conselho que vocês deram no último podcast sobre meu problema com espirros. Agora com esse óculos de mergulho tá sussa trabalhar sem medo dos meus olhos pularem pra fora da cabeça ao espirrar. Isso aí, cara, ele tá mandando uma fotinho. A foto dele e coloca num quadro, porque é Sim, melhor. Sim, cara, foto. Ele tá mandando uma fotinho, pra quem não viu, a gente posta de novo. Porque, pode até cortar a cebola agora. Sim, sem dá pra você tá nadar se você quiser, cara. Inclusive. Com os olhos abertos. Ui! Renan Leite, o que os amigos têm a dizer sobre usar um quarto de doce pra ficar numa vibe legal? Ficar numa vibe legal. Um quarto de doce. O Daniel usou 3 quartos de doce e ele está numa vibe legal. É que eu tava lembrando da nossa conversa pré-podcast. Sim. Sobre como quando quarto de doce... Vocês que estão ouvindo, quando vocês ouvem um quarto de doce, vocês estão enxergando o quê? É, então, tipo, e eu tava comentando para os companheiros capitães aqui de como um quarto de doce tomou definições diferentes ao longo da minha vida e todas elas sempre foram muito legais, tá ligado? E, enfim, para ficar numa vibe legal com os brothers e virar a noite, cara... Muito bom. Pega um inteiro. Pega um... A menos que você tenha mais 3 brothers, daí e a gente entende porque você dividiu em 4. Não, é, lógico, se vocês estiverem com um doce pra 4 brothers, daí realmente, um quarto de brother. E realmente, eu acho que cabe todo mundo num quarto só. É lógico, num quarto. E depende do. Né, então, tipo, você cola num quarto de doce. Acho que é suco, tipo, um quarto só, acho que. Só escova o dente depois, porque doce dá um cara. É, açúcar, tá ligado? Açúcar é foda, tá ligado? Pois é. Açúcar E fica longe das paradas de anis, velho. Os doces de anis são os piores, cara. São, cara, exatamente. Por que eles fazem, né, cara? Não sei por que eles fazem doces de anis. Quem curte os bagulho de anis, velho? Eu não sei, cara. Aí fica uma pergunta pros bucaneiros, cara. Algum de vocês gosta de doces de anis? Nossa, cara, eu não sei. Ai, minha mãe gostava do delicado azul, tá ligado? Que é o mais ruim. Delicado azul? O que tem gosto de, tipo, pinho-sol, sei lá, com anis. Assim. É zoado essa porra. É horrível. Daí, pra mim, ficou, tipo, é doce de velho, sei lá. Gente que não gosta de doce, não sei. Gente que odeia a vida, gente que odeia doce. Gente que não gosta de doce gosta desse doce. Né? É, exato, cara. É, que bosta. Gabriel Imperiano, ele pergunta: de pré-pós-férias, eu estava na Chapada dos Veadeiros por quase 2 semanas e agora Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Algum conselho para amenizar o impacto? Cara, pensa nas próximas férias, sei lá, né? É, então. Porque, tipo, é foda, né? Eu tô ligado. Eu preciso de férias. Uhum. Para de reclamar, acabou de sair de férias e volta reclamando já. Que deprê o quê, rapaz? Desdeprezi. É tipo falar que você foi no restaurante e voltou com fome, entendeu? Lembre-se das boas memórias. Exato. Augusto Ferrari! Ferrari! Essa é pra você, Focão. Estou ouvindo Patufu. Estou virando normalzão. Tá virando um hippie. Tá virando uma pessoa que assistiu MTV demais, sai cara, dessa. Tá virando um patufuzeiro, velho. MTV demais. Cara, você deveria... É tipo Charlie Brown, sabe? Só tem um motivo pra isso ter acontecido. Né? E foi a MTV. Sim, cara. Ferrari, para com isso, cara. Para, mano. Tipo... Para, mano. Eu sei que não foi essa pergunta, mas sim, você devia parar. Bruno, bora! Bora. Que filme é indispensável que todos devem assistir, na sua opinião? Warriors, dublado. O filme do Facebook. Sério? O filme do Facebook é muito bom, porque ele trabalha em muitos níveis sobre coisas que você... Como não ser um babaca, tá ligado? Certo. Tipo, ó, primeiro vá atrás dos seus sonhos. Tipo, se a mina te largou, faça um negócio que vai mudar o mundo. Uhum. Mas se você fez um negócio que mudou o mundo, não zoe o seu melhor amigo que te ajudou, tá ligado? Realmente. E principalmente porque é um filme do David Fincher, ele raramente... Ele fez alguma coisa errada? Não. Acho que não. É muito bom. Meu, eu ainda acho Warriors, cara, dublado. Stallone Cobra, dublado. Cara, também, velho. É um filme que as pessoas deveriam... Mas é que Warriors mais do que todos, cara. Que tem a melhor dublagem, cara. O que, que ele fala no Can You Dig It? Vocês sacaram! Can You Dig It? Ele fala, vocês sacaram, otários! Vocês sacaram! Assisti esses dias de novo porque é maravilhoso. É maravilhoso, cara. É uma obra de arte da dublagem brasileira, cara. É uma obra de arte. Sim. É lindo. E ainda mais que ainda no Vozirinho ainda rola, tipo, estamos com você, Cirus! É animal, cara. E, cara, não só isso, cara. Eu acho que todas as dublagens, os momentos, tipo, as vozes que eles falam. É isso aí, cara. É foda mesmo, né? É muito bom, cara. Cara, mesmo, os caras. O cara tá doidão aí. Cara, eu acho que a melhor frase desse filme inteiro é. É muita geometria pro malandro. Oh, louco. E isso eu levo até hoje, cara. Mas essa era muito uma época áurea da dublagem, né? Sim, cara. Tipo, eu lembro que a única cópia de Alice no País das Maravilhas que eu li foi traduzida pela Monteiro Lobato. Caralho. E é muito da hora, porque ele põe umas palavras, tipo, roots, assim, sim, no meio. Sim. Daí você parece que tá lendo um negócio de verdade. Não é igual você ler a Rolling Stone, que tem umas matérias que, tipo, o cara quis traduzir. Me traduziu zoado. Tipo, foi ferrado, cara. Tipo, sabe umas coisas que não tem tradução, assim? Sim, só, sim. Tipo, ah, deixa eu falar o que significa. Fique pronto. E todos os filmes dublados dessa época eram incríveis. Sim, cara. Quer dizer, os mas, mano, assiste o Warriors dublado. Tem no Netflix brasileiro, cara. Vou assistir. Assiste, é genial, cara. Mas, tipo, Warriors, Stallone Cobra, Loucademia cara, de Polícia. Louca, Corre da Polícia Coisa Academy. Tipo, mano, melhor coisa. Top Gun. Cara. Top Gun não, Top Gang. Top Gang. Isso que eu ia falar, cara. Top Gun é muito foda, velho. Top Gun é muito foda. Tem uns avião, velho. Top Gun é muito foda. Tem essa música, essas músicas inesquecíveis. Tem tipo uma amizade, tem vôlei. Tem vôlei. Tem tipo. Gatinha, sexo, Tom Cruise, tá ligado? Tem o Tom Cruise. Motos, aviões. É muito legal, cara. É muito legal. É muito legal. Uau, mas, esses okay. filmes. Filmes dublados pré dos anos 80, anos 70. Marcos Vinícius Lima Martins. Estou maluco por querer comprar um Wii U mesmo sem dinheiro só pra jogar Bayonetta? Sim. Estou maluco por esse jogo. Sim, se fosse só pra jogar Mario Kart, não. Você estaria certo. Você pode se endividar pelo mais Bayonetta. Não, é só porque eu não curto Bayonetta. Não que eu não curto, eu joguei e achei da hora, mas eu nunca joguei. Mas, ah, mano, você quer, compra o bagulho. É? Tipo, pra que você tem dinheiro? Ou, no caso, não tem dinheiro. É, meu. Tipo, vá atrás dos seus sonhos. Sim. Pois é, boa ideia. Richard. Richard, City Call. Richard. Richard. Richard. Richard. Richard. Com relação a... Beatbox. Ah, Daniel. Manda lá. Vai, olha os duas horas de podcast aí. Aê! O teleton da Max Ribeiro, tipo, batemos duas horas de podcast, a gente enrola muito. A gente não ganhou dinheiro nenhum. Richard Sirical, com relação a quadrinhos online, alguma recomendação? Eu, por obrigação, deveria ir para a Gibicon ou mesmo o FIC para dar uma olhada pessoalmente, mas toda ajuda é válida. É, então, online tem... Deixa eu ver. Tem o X-Case de Penny Arcade, tudo desses básicos. É. Faz sempre que eu não dou uma olhada em novos quadrinhos. Faz sempre que eu não faço isso. Mas, também. Meu, mandem sugestões lá no Convés aí do que vocês leem. É, tem sempre, deve ter vários quadrinhos novos online que eu não conheço que, tipo, estão rolando assim. Mas, ultimamente, na verdade, eu só leio bastante quadrinho online brasileiro, tipo Linha do Trem. Do Salimena, ou... 10 pãezinhos! Olha esse Raoni botando aí na fogueira. Puro veneno. E, tipo, tem vários online muito legais, assim, o Overdose Homeopática. Uhum. Tem, é bem, bem, bem interessante. Sim. Daniel. Sim. Próxima pergunta. João Luiz Marques, quais docs de música você recomenda? Vi recentemente Down by the River com Hugh Laurie e é ótimo, recomendo. Cara, eu tenho... This is Spinal Tap, cara. This is Spinal Tap. This é animal. Spinal Tap. É animal. This is Spinal Tap é o pai dos documentários de música. Né? É animal, ok. É, eu tenho um do Remix, que acho que é do cara do Girl Talk, que ele fala sobre a propriedade intelectual no século XXI e como você usa para remixar e criar novas coisas, blá, blá, blá. E que é mó doideira, é um papo doidão lá. É Remix o nome. É, Remix. Procura Girl Talk, Remix, Movie, Torrent, que você encontra. Boa. Tá certamente na barraquinha do tio do Torrent. Tio Torrent! Melhor documentário de música de todos os tempos chama Searching for Sugar Man, Procurando o Traficante, e é sobre um cantor folk da década de 70, ou 60, sei lá, que ele lançou dois discos que são muito bons, ninguém curtia ele, e daí um dia ele tava fazendo um show... E ninguém tava curtindo. Daí ele tacou fogo nele mesmo. Que? E morreu no palco. Uau! A outra história é que ele não tava. Tipo, ninguém tava curtindo o show. Daí ele deu um tiro na própria cabeça e morreu no palco também. Ele fez tudo isso. E daí é um documentário sobre, tipo, o que aconteceu de verdade, tá ligado? Caralho. Mas é muito, muito, muito, muito surreal, foda. Surreal, cara. Esse é louco. Qual que é o nome? Searching for Sugar Man. Do caralho. Bem do caralho. Próxima pergunta, senhor Panda Valmon. Natural ou sintético? Acho que depende. Natural ou sintético? É. Cara, eu não sei. Depende do natural, depende do sintético. Depende do que a gente tá falando também, né, cara? A gente tá falando de comidas, a gente tá falando de couro, de peitos, a gente tá falando de... grama? Comida. Você só sabe desse. Tipo, o que seria bom? Acho que eu estou com fome. Comida. Aliás, eu tô meio que com fome, caras. Ainda bem que eu acho que eu estou sentindo cheiro de comida. Comidinha. Mas qual a próxima pergunta? Ronaldo Campelo. Senhores Bucas. É a última pergunta. É a última. Ah, caralho. É a última de todas do mundo. Sim, chegamos no final. Eu não sei porque vocês gravam, vocês comemoram tanto quando vai acabar. Empolgação, cara. Yes! Outra coisa pra fazer. Ronaldo Campelo, senhores Bucas, como proceder quando se recomenda um mangá pros amigos, eles começam do capítulo 100 ao invés do 1 e dizem que é uma bosta? Manda tomar no cu, nossa, tipo, corte relações. Manda tomar no cu, tipo, 3 vezes. Tipo, a próxima vez que ele perguntar, você fala, mano, vai tomar no seu cu. Sim. Só pare de recomendar, essa é a opção diplomática. Arranca os olhos dele pra eles nunca mais ler nada na vida. Não, joga na cara. Se o cara vem falar, tipo, eu não gostei, lógico que não, seu imbecil, você não leu. Fala que ele é um otário. Pronto, acabou, cara. Quebra sua amizade. Fala que você nunca mais quer falar com ele na vida. Fala que ele quebrou seu coração, Fredo. Ele sabe que foi você. Exato. Enfim, acabamos! Que crocante, meu. Então, vamos terminar? Vamos? Então, vamos terminar. Vamos. Dicas! Dicas! Dicas! Dicas! Quem a gente tem de dicas hoje? Hoje nós temos um lançamento essa semana, um cara que a gente curte muito, que é o DJ Cezinha. Ele vai matar a gente se ele ouvir isso. Mentira, cara, é o César RV, César, que é o... Cezinha, e ele é um cara muito foda, quem não conhece, a gente já recomendou ele, as músicas, todas as músicas que a gente usa na Max Rebo TV são dele. Na maior parte são dele, brother é um nosso, então ele não foda. Liga. É, espero que não. E ele lançou CD essa semana, que é... Que se chama, assim, o CD se chama Dark Waters. CD se chama Dark Waters, que é um CD hiper psicodélico do Sr. Cezinha. E, pô, se você se interessar pelo som dele, tem todos os outros CDs e álbuns que ele lançou. Inclusive, todos a maior parte das coisas lançadas pela própria Beatwise, que é o selo dele, dá pra se baixar no site deles de graça. Exatamente. E só coisa de qualidade. Só coisa fina. Coisa louca. Coisa louca. Coisa louca. Coisa louca. Tudo bem, e que mais tem nós mais temos dicas? De dicas, senhor Raoni? O que que... É uma dica bem atual. Eu comecei, tipo, essa semana a assistir a segunda temporada do Hannibal, que pra quem não assistiu é a série mais linda em atividade. Todas as imagens são lindas, a luz é incrível em todas as cenas, as montagens bizarras são excelentes e o roteiro é fodido porque fica mexendo com a sua cabeça e com a cabeça dos personagens. É muito doido, velho. E tem várias cenas de comida muito, muito bonita. Nossa, e comida saborosa. Comida muito que deliciosa. É feito de gente, no caso. É, essa série é bem legal. É, se você não sabe quem é Hannibal, tipo, compre um Google. Hannibal. Hannibal, o Cannibal. Mas assistam se vocês não assistiram a primeira. Isso eu acho bizarro. Do cara ter feito um personagem chamado Hannibal, e daí ele é um cannibal. E daí, tipo, a mídia teve um trabalho muito forte na história de, tipo, oh, como que a gente vai chamar esse cara? E daí, tipo, tem uma mina do FBI, tipo, Hannibal. Hannibal the Cannibal? E dele, tipo, esse mesmo. E, tipo, mano, escolhe outro nome, não que rima, tá ligado? Tipo, ele não pode ter esse nome, essa alcunha e comer pessoas. Só dois dos três, pelo menos. Johnson the Cannibal. Mas é louca, a série é louca. Se você não sabia que existe uma série sobre o Hannibal, existe. Tá na segunda temporada, que já acabou. Você pode baixar tudo de uma vez, da banca ilegal do crime, do Tio Torrent. Crime. E assistir tudo. É bem da hora. Bem da hora. Bem da hora. E é isso, né? E tem mais um ainda, que tem é mais o... Um? Estão perguntando de dicas de música esses dias e tal. Ah, é verdade. E eu tinha recomendado o Flying Lotus, que lançou um CD, um álbum recentemente, que se chama You're Dead, ou tipo, Você Tá Morto, acabou. Finaleira, game over. Game over. E se chama You're Dead, e é muito louco demais. Tudo do Flying Lotus é muito foda. O cara é somente muito foda, né? Mas esse You're Dead é muito legal. Tem uma música com o Kendrick Lamar, umas psicodélicas de jazz fusion, rap fusion, hip hop fusion, sei lá, fusions. Fusion. Pós-fusion. E é tudo muito louco, tudo pós-música, e vale a pena curtir esse rolê. Pós-música? Tudo pós-música. Oh, e Deus. É isso, e acabou, caralho! Qual que é a música que a gente tá ouvindo hoje, Leandro? Eu estou ouvindo Why Can't We Be Friends, da banda War. Oh. Só pra... Da banda War. Falou. Banda War. War. Só pra todo mundo lembrar dos brothers que vocês perderam ao longo desse tempo de eleições. Exatamente, aí. Agora mandem essas músicas pros seus brothers que vocês cortaram relações. E perguntem pra eles, por que nós não é mano? Por que nós não é mano? Por que nós não é mano? Por que nós não é mano? Por que nós não é mano? Exato. E assim por diante. Manos! E é isso, né, gente? Acabou? Acabou. Acabou. Acabou, caralho. Aí, você faz aquele jabazão? Eu faço, vai. Vai, você consegue. Se você quer mais Max Rebel na sua vida, acesse maxrebel.com. Nós temos tiras de segunda e quarta, vídeos de sexta e também podcasts de quinta-feira, que é este que você está ouvindo agora mesmo. Toda primeira terça-feira do mês nós temos também a Mix Rebel, nossa mixtape temática. Inclusive, a próxima, ela já está pronta. Já está pronta e é de convidados especialíssimos. Uhul, e a gente vai falar mais sobre eles na próxima... É, sai na próxima semana já, sim, né? Semana então, que vem já. Semana que vem já nós falamos deles no podcast também. Sim. E é isso. Fácil. Se você quiser conversar com nós, bater um papo, trocar uma ideia, acesse o nosso Twitter, adicione a gente lá, que é @Twitter_. Twitter _ é foda. @MaxRibble_. Tá sabendo legal. Falcão, seu atlético. É, @MaxRibble_. Podia cortar isso, né? Mas não sei se... Mas foda-se, a gente vai manter pra todo mundo se sentir mal pelo seu dislexia. @MaxRibble_, se você quiser conversar com a gente. E também converse com todos os bucas muito loucos no Convés da Max Rebel. Procure lá Convés da Max Rebel no Facebook, que tá todo mundo lá e é tudo muito firmeza, pá. Fechou? Trincou, é nóis, Raoni. Últimas considerações. Beijos pra todos, eu espero que vocês estejam felizes, eu tô muito feliz, muito satisfeito, mas é assim, né, a gente fez o que o professor disse, mas o resultado, né, ficou uma caixinha de surpresa. Apenas. Já é? Já é. Já é. Já é. Falou. Falou. Bye-bye.